Tá no ar a edição do Estádio 97 aqui na Energia 97. Vamos lá, em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. De IBV Financeira, crédito com desconto em folha. Ligue 3003-7888 ou acesse www.bvfinanceira.com.br. Também em nome de Esser, construindo com valor. E Extra, você merece ofertas de Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Tá no ar o Estádio 97. Aí, aí é com nós, hein? Aí é com nós. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Bora. E aí? Bagaça na ladeira, velho. Vamos aí, tamo na área. Bora, vambora. Ô, seu Bento. Ô, seu Bento. E aí, seu Bento? Tudo bem, seu Bento? Demorou mais chegando, seu Bento. Chegou. Olha, em andamento. Opa. Girando o placar e esse... Esportivo. Olha, 37 minutos do segundo tempo. Sim. 37 do segundo tempo? País de Gales 2. Euro rolando. Euro. De virada, é? País de virada 2. País de Gales 2. Bélgica 1. De virada. Ó. E eu vi um gol lá, não sei qual que foi, golaço. Se foi o primeiro ou o segundo. O segundo. Que golaço, hein, velho? O primeiro dos homens lá também foi bonito. E eu vou te falar um negócio. A de fora, velho. País de Gales. Da Bélgica. A Bélgica. Mas olha, o segundo do País de Gales, eu não sei o 9, o número do 9, qual que é o nome do rapaz. Mas, rapaz, que golaço. Mano, você viu? Não vi, Domenico. Meu, que golaço, velho. Ele recebeu de costas pro gol, pra você ter ideia. Tinha um marcador do lado direito dele, e tava chegando dois já cercando, RG. Pra cercar. Ele deu uma girada de chaleira, tirou os três de uma vez, ficou cara a cara com o goleiro, velho. E aí tocou no canto, né? Olha, Domenico, estamos chegando aqui a 38. Mas quem fez o gol? Acho que foi o Hadley. É o 9 do País de Gales. É. Eu não sei o nome dele. E o Lukaku lá? Não, esse aí é do Lukaku, não. Foi o... sei o quem fez o da... Foi o meio campo lá que tem o Moicano, não lembro o nome dele, mano, da Bélgica. Esse foi o primeiro. Golaço, Golaço, fora da área, Ele pegou uma sapatada de primeira, Nossa. Nossa, que o europeu, ele costuma chutar mais de fora da área, Mas lá da intermediária, velho. Meteu a botina que o goleiro nem viu onde passou. Isso aí. Não é fácil, não. Bélgica tem a mesma camisa que a Inglaterra. É só a camisa, né? Só tem não tem jeito, né? Esses times aí não faz que não vão, hein? Não vai. Mas o que você tá falando aí foi da Bélgica ou foi do País de Gales? Foi o segundo de País de Gales. Os dois foram bonitos. O primeiro da Bélgica. Eu não posso falar um golaço. Eu não vi os outros. E esse gol. Da... Pra quem não sabe, a Bélgica tá perdendo de virada, não é? Isso. Tomou a virada. O segundo gol eu vi que eu achei muito bonito. O RG falou que viu o da Bélgica, que é bonito também. Primeiro da Bélgica. E eu vou te falar isso. Gareth Bale não tá jogando nada. Tá mal em campo. Sim. Só que se ele caprichar um pouquinho no contra-ataque, a Bélgica tá tudo ataque agora, faz o segundo e lacra, hein? Tá faltando camisa nessa Eurocopa também, mano. Uma parte de seleção aí cobrou, né, Domenico Gatto? Tá ramelando aí, velho. Vamos ver a França. Mas, mano, você tira os estrangeiros, é tudo a mesma coisa, velho. Não muda aqui nada. Também, tá tudo feio. É que amanhã vai ter um puta jogo lá, que é o jogo da Itália com a Alemanha. Que é semifinal, né? Mas vou falar, Quartas. Tá nas quartas. Mas, ô Domenico, a obrigação, por mais que a Itália tenha uma camisa vencedora também... Mas seria uma puta pipocada da Alemanha se ela perdesse pra Itália, hein? Por quê? Com todo o respeito, mas não dá domingo. É, Itália é jogo atual, igual, né? Atual campeã da Copa do Mundo. Tudo bem, mas é igual, cara. Aí é quatro conquistas, conquistas. É a mesma pegada do Brasil, velho. Se for pegar hoje a seleção brasileira e a Alemanha é favorita, velho. Tudo da mesma forma contra a Itália. Mas você não pode falar que pipocou pro Brasil. Ah, mano. Entendeu? Nossa, lacrou. É discrepante. Tem gol? Tem gol! Não, tem gol? Tem gol! Tem gol! Tem gol de quem, ô? Puta! País de Gales lacra, faz o terceiro. País de Gales lacra aqui, faz o terceiro. Ai. Lateral direito apoiou o ataque no cruzamento, subiu de cabeça, ele tem um golaço no ângulo. Quanto tempo de jogo, seu Ben? Falta 3 minutos. Já foi. Pode beijar a viúva. Pode. Já foi na crocachão. Coitada. Joga a terra em cima. Mostrando agora o Hazard, botando o Fellaini, cara de... Minha nossa senhora, hein? O Igor Mendonça mandou informação aqui, Domenico Gatto. A Alemanha nunca venceu a Itália em competições oficiais. Amanhã é o dia, hein? É mesmo? Será? Coitado da Itália, mano. Não, a Itália vai passar, você vai ver. Duvido. Mas vou dizer um negócio assim, hein? Se a Itália amanhã os jogadores cantarem o hino, como tem cantado até agora, vai ser duro pra Alemanha, hein? É. Vai ser duro, hein? Mas, atenção, vamos às escalações aqui do estádio. Boa tarde, mano! Boa tarde! Boa tarde, RG número 2! Muito boa tarde, Domenico Gatti! Boa tarde, Sombra! Eu tô sentado na porra da madeira! Boa tarde, Benjamin! Eu tô dando, porra, meu! A escalação está armada, senhor. Tá louco, hein? Seu Bento! Tô aqui, meu Deus! Tô aqui, ó. E aí, seu Bento, vamos lá. Tô aqui. Escalação pronta, pronto, vamos lá. Essa outra ala aí, hein? Essa ala aí, meu Deus. Vamos lá, seu Bento. Hein? Ô, Maia, vamos conversar com... Com quem? Vamos conversar com o líder. Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus! Tô começando a ficar muito nojento, hein? Não deixe eu ficar nojento, hein? Ó, antes de falar do Parmeira... Líder! Antes de falar do Parmeira... Líder pra caramba, né, líder? É líder exatamente. Pra caramba! Antes de falar, RG... Sim? Final de semana, tempo bom, hein? Tempo bom! Qual que é a recomendação, sexta-feira? É, se o tempo tá bom, se hoje é sexta-feira, é dia de fazer a criatura virar o zoinho. Sensacional. Então, beleza. Seu Bento, hein? Atropelo ontem com mais um show de Gabriel Jesus, artilheiro do campeonato. São 9 gols em 12 jogos, que média, hein? Né? Muito bem a média do Gabriel Jesus. 4-0. Desencantou o moleque, hein? O Gabriel já virou artilheiro? Virou artilheiro. Campeonato brasileiro? Virou artilheiro do campeonato brasileiro. Sozinho ou tem ao lado? Sozinho. É isolado, sozinho. É isolado. 9 gols. Desencantou o moleque. E 8 grafite. 8 grafite, isso aí. Tá. Então... Mas eu acho que o grafite dá uma paradinha por aí, viu? É, acho que caiu a ficha do Santa Cruz. O time não tá bem. Sozinho não dá. Quero dizer o seguinte, Domérico, 4-0, assume liderança, 25 pontos. O Mina ontem no começo do jogo foi apresentado, o zagueirão lá pra torcida, né, já tem condições de jogo, pode ser que apareça contra o Sport. Próximo encontro, então, segunda às 8. Segunda às 8, Sport lá. Em Sport. Em Sport. Bom, nós vamos saber tudo o que aconteceu na rodada pra jogar o jogo sozinho, né? Sim. Jogo isolado aí da última rodada aí. O Palmeiras ontem não teve... Não quis saber do adversário, essa é a palavra. Exatamente. Foi pra cima e arrebentou com o Figueirense. Jogou um partidaço. Alguns jogadores fizeram uma partida muito especial. Caso do Gabriel Jesus, né? O Moisés tá jogando muita bola. O Moisés, cara, tá me surpreendendo, cara. Porque o Moisés, ele tá... A princípio, ele é um jogador que ele é aquele segundo volante e meia, né? O segundo volante que chega na frente, às vezes ele joga de meia. Ontem, RG, ele me surpreendeu porque ele jogou até de primeiro volante, cara. Ele tava desarmando lá atrás algumas jogadas. É impressionante esse Moisés. Sabe jogar, joga, Domingo. O Moisés vem se destacando, é um dos caras que não pode sair do time. De onde veio o Moisés? Moisés veio da onde, eu não lembro. Moisés veio da Áustria. Não, mas... Ele jogou na Portuguesa, aí ele foi pra Áustria. Portuguesa? Foi pra lá? Jogou na Portuguesa. Ah, ele destacou ali, mano. Na Portuguesa, né? Jogando na Portuguesa, assim, com certo. Olha, mano, aí, é bom jogador. Ele chamou a atenção de todo mundo, mano. Ele é bom, é bom jogador, tá? Bom, tá vindo bem e tal. Ele me lembra, com as devidas proporções, aí, do que a mesma coisa que quando o Danilo apareceu no Corinthians. Aquela mesma coisa, sabe, mano? Sim. Aquele meia que chega na frente, aquele meia que às vezes ajuda também na marcação lá atrás. No São Paulo hoje, já era assim, né? Já era assim. Ele me lembra muito isso aí. Ele me lembra o que o Danilo fazia no São Paulo e no Corinthians, principalmente naquele título do Corinthians da Libertadores, mano, que ele jogou muito, né? Aliás, não só lá, como ele jogou antes também, né? O Corinthians jogou Libertadores antes da Libertadores, foi... Não foi Paulista, não. Não, foi acho que brasileiro. Aquele brasileiro, da... Brasileiro, jogou muito no Brasil. De quem? O Danilo, quando jogou bem. Jogou no brasileiro, né? Sim. Jogou, mas hoje já não tá legal, já tá mais velhinho e tal, mas ele me lembra muito o Danilo. Me lembra aquela posição, sabe, RG? Aquele cara aquele meio segundo volante, meia, às vezes ele volta até recua. Mas eu acho que é diferente o estilo, viu, Domênico? É. O Moisés é aquele cara que ele finaliza melhor, é aquele cara que ele tá com... Danilo também finalizava. Não, mas o Danilo é difícil você ver ele fazendo gols aí que muitas vezes o Moisés faz. Não com relação ao Palmeiras, mas com relação à Portuguesa. O Moisés na Portuguesa era aquele cara que ele chutava de fora da área. Não, no Palmeiras. Não, então, mas o Moisés ele tem essa característica. O Danilo você não vê chutar de fora da área. Danilo finaliza bem quando ele tá dentro da área, ele vê uma brecha, ele tem uma qualidade para guardar. Mas o Moisés é aquele cara que chuta melhor, é aquele cara que ele tem um perfil um pouco mais participativo do jogo. É que o Danilo tem mais estrela, talvez. Mas o Moisés é aquele cara que tem mais disposição. Não, mas cara assim, que ele me lembra durante o campo. Me lembra, né? Você pega ali, ó, o Moisés, ele já jogou de segundo volante, ele já jogou de meia. Ele jogou ontem até de primeiro volante, mano. Teve uma hora que o Tietchan subiu. Ele é mais versátil do que ele o Danilo. Ele teve que cobrir a do Tietchan. O time do Palmeiras é muito compactado, isso que me deixa muito feliz com relação ao que o Cuca vem fazendo. O trabalho do Cuca é sensacional, porque o time é compactado, o time ele tá jogando em blocos, Ele vai pra frente, tem uma hora que às vezes chega, olha só. E ele tá jogando na Croácia, viu, Bento? Tem um time que chama... Ah, na Croácia? Rijeka. Sei lá. Então, o Palmeiras, quando tem certos momentos da partida que chega Moisés, Cleiton Xavier, Dudu de um lado, o Gabriel centralizado e o Roger do outro lado. Chega com cinco jogadores na frente. Quais e são... Tietchan às vezes até também vai. Quais... Chega com seis. Quais são os é incrível quais isso, são cara. Os volantes hoje do Palmeiras? É o ontem jogou Tietchan sozinho. De volante, Tietchan é. E Moisés. Tá? E o Moisés. Tietchan e Moisés. O Cleiton Xavier um pouquinho mais pra frente. Nossa, mas o Moisés jogou tanto pra frente quanto pra trás. Aspas, né? Você é aquele pegador, né? Ontem, tá, porque o Tietchan também não é aquele pegador. Não é o né? primeiro volante. O Palmeiras ontem, ele não jogou com nenhum primeiro volante de origem. Não, porque o Tietchan não é primeiro volante de origem. É. E o Moisés também não é. Então, e o Cleiton Xavier também não é. Mas, porque o Cleiton também é volante, às vezes. É. A questão, eu acho né? que. A questão é que Palmeiras e Santos, que eu entendo, eles abriram mão daquele volante que dá a porrada. Exatamente, não, cara. Aquele volante os dois que não joga, tem, né? O Santos abriu mão do Valência lá, do Alisson, que eram volantes que chegavam. Isso, chegavam, não, são volantes que jogam. Chegavam né? chegando, né? São volantes que jogam. Eles né? abriram mão, eles estão com os caras que jogam bola. Até né? o Jean, quando faz, às vezes, essa posição, RG, é um jogador que, quando ele troca, ele inverte com o Tietchan e vai pra ser volante. Ele não é volante, primeiro volante. Por isso que chega todo mundo lá na frente. O único primeiro volante é o Matheus Salles, que esse sim é aquele cara que desarma tudo, né? E ontem até entrou na partida, né? Ontem entrou na partida. E o Arouca também, né? O Arouca às vezes quando... Mas o Arouca tá machucado, faz tempo que não joga. E hoje não dá pra jogar, hein? Acho que vai demorar pra voltar, hein? Hoje é difícil do Arouca jogar no Palmeiras. Vai demorar pra voltar. Do jeito que os meninos estão jogando aí... Olha, gente, não sei não, viu? Até o Barrios ontem também perdeu um gol inacreditável. Entendi. O Palmeiras era para ter feito um 5-6 fácil ontem. Verdade. Porque teve um lance que a bola parece que entrou e ali só com a ajuda de computador mesmo, RG. Foi um lance do primeiro tempo. Eu vi. Né, foi chegando lá, o cara tocou e os caras tiraram de cabeça meio que dentro do gol, né? Mas ali seria um gol claro que o Palmeiras acabou perdendo. Bom. É, tem três acabou, pontos Domenico. De diferença. Terminou? Terminou aqui. Terminou? Festa incrível aqui os caras fazem. Ah, né? Tem a primeira dúvida vez disso, na hein? História, cara. Tem a dúvida disso, hein? Tá aí, País de Gales 3, Bélgica 1. O cara não aguentando aqui. Desabaram todo mundo no show aqui, ó. E esse lado é aquele lado mais fraco da chave. Agora é Portugal. Né? Então, é o lado que é os mais. O que não tem, nunca foram campeões, né? Exato. E Portugal ontem quase confessou também. Exatamente. Quase. Então, Portugal e País de Gales, qual que é o outro lado? Amanhã temos. Itália com Alemanha. E França e Islândia, não é? Isso, exatamente. Mas te falta um jogo. Não, acaba aí. Acaba aí. Sábado não, um jogo. Pode acontecer o jogo da Polônia com Portugal. Hoje foi País de Gales. Hoje foi País de Gales. Amanhã tem Alemanha e Itália. E depois no domingo tem França e Islândia. É isso aí. E aí encerra. Aí vai pra cima. Encerra não, aí vai pra cima. Não, essa fase. Isso aí. Certo, Domenico? Aí já temos aí definidos aí. Portugal versus o nosso querido País de Gales. E Alemanha e Itália pegará o vencedor de França ou Islândia. Mas aí é o que? Vai dar Islândia, vai dar Islândia, velho. Então o País de Gales tá na semifinal, é isso? O País de Gales está. Caraca, Portugal. Por isso, semifinal. Por isso véio. A festa. E aí a Alemanha possivelmente se eliminar a Itália fará o confronto contra a França, que vai ser um puta jogo também, né? Se não perder pra Islândia, né? Eu acho que dá Islândia, não. Hein? Velho, país sede, mano. Faltar o juizão inteiro. Também, né? Opa. Tem essa coisa. Bom, é isso aí, seu Bento. Bom, tá tudo tranquilo. Beleza. 25 pontos, 3 a mais que o Corinthians e um saldo bem legal de 12, né? É 12, não? Entendi. Saldo de 14, saldo. Né? Saldo de 14. Saldo do Palmeiras é 14. O do Corinthians acho que é 8. Enfiou a sacola onde? Do Corinthians virou 8, do Palmeiras virou 14. O Corinthians ele precisava que o Palmeiras perdesse de 3-0 para assumir a ponta do campeonato. Mas hoje, o Domenico Gatto, o Corinthians está com 8 saldo, o Palmeiras está com 14. É. O Grêmio, que é o terceiro, tem 6 e o Inter de Porto Alegre tem 4. Só uma desgraça pro Palmeiras perder a primeira posição nessa rodada aí. É. Só uma desgraça. O Palmeiras perdesse lá de 2-0, 3-0 e o Corinthians meter 3-0. Só assim pra tentar agora, passar. Ficar analisando o saldo de gol agora é talvez um pouco precipitado, porque o campeonato ainda tá no começo. Temos aí um pouco mais de um quarto do campeonato, talvez um terço, já chegamos num terço. É, mas a gente tem que começar a fazer conta de saldo de gol lá pra frente, né? O importante agora é não perder de vista aí o G4. É. Mas olha, ele tá me surpreendendo esse G4, viu, mano? Porque... Muita coisa ainda vai acontecer. Muita coisa vai acontecer. Acho que vai muita coisa ainda rola. Tem a janela aí. Determinados jogadores podem sair. Você isso acredita pode que o fazer... Corinthians briga com o Palmeiras, mano? Já emenda no Corinthians, seu Bento. Vamos lá, vai. No Corinthians. Olha, Domenico, pra falar a verdade, Corinthians... Você já pensou Palmeiras e Corinthians brigando até o final? Ah, ia ser legal demais, cara. Do jeito que tá o campeonato aqui. Dois paulistas e dois gaúchos, tá interessante. Mas, sinceramente, Domênico, em termos de expectativa, eu acho que a gente tem que falar em termos de G2. Porque eu acho que Palmeiras e Atlético, eles já estão garantidos no G4 pelos elencos que eles têm. Você acha que o Atlético chega pra brigar mesmo? Eu acho que o Atlético, junto com o Palmeiras aí, eles já estão garantidos aí na Libertadores. Você acha? Título vai acontecer muita coisa no decorrer. Pode ter um confronto direto, um perder o... Cês talvez acham? Um confronto do outro. O Atlético que vai brigar mesmo? Forte, não, tá a forte. Questão não é brigar, Domênico. O Palmeiras elenco. Pode ser que brigue pelo título? Pode. Eu acho que é um dos favoritos. O Atlético Mineiro pelo elenco tem também. Mas eu acho que outros times aqui, como o Grêmio, Corinthians, Inter, Flamengo, Santos, São Flamengo Paulo... Flamengo também, mano, você acredita? Eu acho. O Flamengo aí tem um time acertadinho. Santos. Cara. É, o Santos também é um time que tá acertadinho. Só que pra esses times, Domênico Gato, Corinthians, Inter, Grêmio, Santos, Flamengo, esses times, eles têm bons times, eles não têm bons elencos. Né? É, então, por exemplo, o Palmeiras, se ele substitui o Gabriel Jesus, não vai jogar o Jesus? Mas tudo bem, tem o Barrios, que quebra o galho. Dá pra jogar. Tá certo? Ela não vai jogar, sei lá... É, vamos pegar um jogador no meio ali também. O Tietchan não vai jogar? Põe o Arouca. Entendeu? Não destoa tanto. É um bom o Matheus Salles. Agora, por exemplo, o Corinthians, ele não vai contar com o Elias? Vai entrar o Rodriguinho, Paquito. Mano. E o Camacho lá que tá machucado e agora, Santos, tem um cara, mas utilizado é o Rodriguinho. O Santos fez esse problema desses 6 jogos, né, RG? É. Principalmente 6 jogos. Tanto o Palmeiras. Sim. O Palmeiras ainda perde 2 jogadores que são muito bons, né? Fazem falta, o Prazo e o... Mas o Santos perde de 3, né? É. E são 6 jogos fazem uma diferença. São 3 titulares, né? Eu não acho, Domênico. Se, por exemplo, o Palmeiras e o Atlético Mineiro, eles vão nadar de braçada e vai ter 15 pontos de diferença pro terceiro colocado. Não é isso. O campeonato, ele tá muito achatado. Eu acho que vai continuar assim até o final. Mas em termos de expectativa pra G4, acho que o Palmeiras e o Atlético já estão. Oh, eu acho que tem mais duas vagas sobrando aí pra meia dúzia se matar. Vamos lá, então, bem. Vamos lá. Isso aí, como você falou, o Camacho, lesão na coxa, para por 1 mês. Uhum. Né, no enfrenta o Flamengo no final de semana. E agora, nesse momento, tá o Roberto de Andrade, juntamente com o Cristóvão, dando uma entrevista coletiva nesse instante. E olha, eu vou falar, parece que abriram as portas do Corinthians novamente pro Alexandre Pato. Tá, né? Louco. Ah, é verdade, não é? Tá louco. Mas precisa ver se ele quer ficar, é verdade. Nem brinca essa situação, mano. O Cristóvão queria contar com o jogador. Falar do Alexandre Pato no Corinthians é a mesma coisa que fazer piada com doença séria, cara. Você não deveria fazer isso não, Ben. Mas é verdade, cara. Bata na madeira, mas ó. Bater na madeira aqui, ó. Papo rolou forte hoje, rolou, viu, mano? É verdade. Não, mas forte. Vamos trabalhar a situação de maneira... Rolou forte do quê, gente? O Alexandre Pato voltando pro Corinthians. Mas, tá. Bater na madeira aqui, cara. De novo, mano? Você deve brincar com coisa séria. É, o negócio é o seguinte, Ben. Tá na cara, Domênico Gato. Por mais que o Roberto tenha dito e declarado, falou, não, temos a intenção, o Alexandre Pato... Vamos consultar o Cristóvão, pode ser que se ele quiser o jogador, a gente faça o Pato jogar esse segundo semestre no Corinthians. Não jogará. O Roberto de Andrade, ele tá sendo malandro, Domênico. Esse é o português correto. O Roberto, ele tá sendo esperto nessa situação. E se o Roberto chega com uma declaração polêmica na mídia, primeiro, ele cria uma situação adversa pro próprio clube. Porque o Alexandre Pato, querendo ou não, ainda é patrimônio do Corinthians até o final do ano. Ele tem um contrato com o jogador até o final do ano. É, o Roberto, se ele começa a desprestigiar o jogador, ele não consegue colocá-lo em absolutamente time nenhum. Ele não consegue vender, porque a primeira intenção do Corinthians, por mais difícil que possa parecer, tentar é a venda. É tentar empurrar pra alguém esse caroço aí. É, se não conseguir, a segunda opção, Domênico Gato, seria a moeda de troca. O Pato serviria talvez como moeda de troca para que o Corinthians trouxesse um outro jogador que interessasse e o Pato, dessa forma, também ser empurrado para qualquer time. Também é uma situação difícil. A terceira, Domênico Gato, talvez entrar num acordo para que o Pato rescinda o contrato. Essa a diretoria do Corinthians, por enquanto, acho que não planeja. Mas é uma situação que eu acho que é viável também. Se o presidente do Corinthians chega e fala hoje, Domênico Gato, não queremos contar com o Alexandre Pato, falar o Pato é uma porcaria, esse cara nunca deveria ter pisado no Corinthians, ele cria uma situação diversa para ele próprio. Porque em qualquer causa jurídica com relação a esse processo, o Pato ganharia. Ele alega, Domênico Gato, ele pega um vídeo de uma declaração do presidente do Corinthians falando isso, o presidente do Corinthians não quer, mostrando pro juiz, o presidente do Corinthians não tá me impedindo de trabalhar, como é que eu vou trabalhar diante de uma declaração dessa? O presidente do Corinthians não me quer lá, ele tá incitando a torcida contra mim. O presidente do Corinthians, ele tá sendo malandro, Domênico Gato, por mais que ele não queira o jogador, e ele, de fato, eu entendo que ele não deve querer, assim como eu também não quero, mas ele não pode chegar hoje na mídia, apesar de outro momento ele já ter declarado isso, falar, o Pato, não sei o quê, ele não... Ele deu algumas declarações, mas ali eu acho que pesou mais o lado torcedor do Roberto. O lado dirigente, por mais que o dirigente deteste o jogador, ele não pode chegar e expor o cara a uma determinada situação que pode ser, talvez, ali prejudicial a ele próprio no futuro. E tá acontecendo isso com o Alexandre Pato. Você acha, por exemplo, o Domenico Gatto, que os caras vão fechar a porta lá? O Roberto, o Andrés, o Eduardo Ferreira e o Alessandro. Ô, Cristóvão, e aí, você gostaria de contar com o Alexandre Pato? O Cristóvão não vai nem ser consultado. Tá na cara que não vai. No final, aí, se acontecer qualquer situação, vão falar, não, foi com o aval do Cristóvão. Mas nessa situação, o Cristóvão não vai ser consultado. O que o Alexandre Pato fez foi muito sério, Domenico Gatto. Foi muito sério, foi muito grave. É, e eu vejo declarações de torcedores do Corinthians. Ah, mano, mas hoje nós temos o Luciano, hoje nós temos o Romero, hoje nós temos aí a opção de banco, o Rildo. É, o Pato jogaria nesse time. Gente, o futebol não pode ter esse sentimento de corno manso. Não pode, cara. O futebol precisa ter orgulho, Domenico Gatto. Precisa ter orgulho. Por mais que... Podia ser o Messi. Podia ser o Messi. Esquece o Alexandre Pato. Pensa no Messi. Vamos parar com essa porcaria desse sentimento de corno manso, de que o jogador pode fazer o que bem entender e amanhã, se você estiver precisando, ah não, esquece o que passou, volta. Volta o cacete, para não usar um outro termo. Para não usar um termo mais agressivo. Por exemplo, o Guerreiro, Domenico Gatto, foi ídolo, marcou a história em 2012, ok. Página virada, Paquito. Amanhã, Flamengo, ó, não mas gostamos mais do Guerreiro. Ele, mas é diferente o caso do Guerreiro. É diferente o caso do Guerreiro. Lógico que é. Porque o Guerreiro. Né? O Guerreiro ainda. Não vou dizer que eu tenho raiva dele. Mas ele fez a parte dele. Eu não tenho raiva do Guerreiro, Domenico. Eu fiquei decepcionado pelo fato dele ter dito que não jogaria em outro clube brasileiro e depois ele descumpriu a promessa. Eu acho que o jogador tem esse direito, desde que ele não declare. Não compre uma guerra que você não possa cumprir. Tá certo? Tá. Não compre uma guerra que você perca depois. Se você der essa declaração, seja homem e banque até o final. Não foi homem pra agradar a torcida? Não jogou pra torcida? É, verdade, então seja macho pra cumprir a palavra. Cumpre o que você falou, né? Tá certo? Quer ser, teoricamente, mercenário? Mercenário é um termo até agressivo que eu acho que não cabe. Porque o cara quer ser profissional. Vamos colocar assim, ó. É. Quer ser profissional? Beleza, tem o direito de ser. Mas não fica sendo hipócrita na mídia, né? Querendo pagar de gatão pra agradar a torcida e depois aí pisa no que falou e fala, não foi bem assim, eu fui mal interpretado. Mal interpretado o AP que... Entendeu, né? O negócio é o seguinte, então com relação ao Alexandre Pato, é totalmente oposto do meio. O Alexandre Pato não representa nada na história do Corinthians, a não ser uma mancha. A não ser algo pra ser esquecido. Que ódio. Não, mas é verdade, RG, eu não fico esse sentimentozinho, não. Eu prefiro, Domenico, perder um campeonato. Imagine uma cena, o Alexandre Pato voltar e o Corinthians é campeão brasileiro. Se tivesse, por exemplo, uma lâmpada agora, o cara fala, mano, se o Pato voltar, o Corinthians é campeão brasileiro. Ou o Pato não voltar e o Corinthians não ganhar, se dane o campeonato brasileiro. Se dane o campeonato brasileiro. O futebol precisa ter orgulho, cara. Precisa parar com esse sentimentozinho, tudo pode, tudo deve, e vamos virar a página, vamos passar a borracha. Passa a borracha escambau. Existem situações e situações. Essa da Alexandre Pato aí não merece ser esquecida. O Corinthians ele não pode jamais pensar em usar o Alexandre Pato novamente com a camisa do Corinthians. Mas com relação ao jogo do final de semana, temos aí Corinthians e Flamengo. Aonde? Aqui na Arena. Jogão, hein? Jogo bom. Inclusive, Domenico. É o quinto contra o segundo? O Flamengo hoje ele tá ocupando aí a quinta posição do Campeonato Brasileiro, o Corinthians é o segundo. Mas o negócio é o seguinte, Quantos pontos tem o Flamengo? O Flamengo ele tem 20, o Corinthians tá com 22. Porra, é jogo de monte de ponto aí, né? Assim como o Grenal também. É. O Grenal é pior semana, ainda. O terceiro contra o quarto, né? Sim. Quanto tem o Grêmio? O Grêmio tá com 21 e o Inter tá com 20. Putz, e o jogo é no Beira-Rio. Acho que são os dois melhores jogos da rodada aí. E o Argel deu uma declaração no WhatsApp, no áudio também que vazou aí, falando, vamos passar o trator. Falou? Vamos passar o trator pra casa voltar, ficar em ordem. Nossa. Mas enfim, com relação a esse é no campo do Inter, no Beira-Rio. Então o negócio é o seguinte, Domenico Gatto. Com relação a essa situação aí do Corinthians e Flamengo, o Flamengo, no Campeonato Brasileiro, em termos de aproveitamento, como mandante, ele não tem um aproveitamento tão bom. Como visitante, é o melhor aproveitamento do Campeonato Brasileiro. Sim. Ih, rapaz. O Corinthians em casa? O Corinthians em casa, ele só perde em termos de aproveitamento pro Palmeiras. Ou seja, é o melhor visitante em termos de aproveitamento contra o segundo melhor mandante. Putz, e o Corinthians ele tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Por incrível que pareça, ainda é, né? Bate cabeça de vez em quando, mas é a defesa menos vazada. Quantos gols, mano? O Corinthians só sofreu 10, cara. O Palmeiras, ele sofreu 12, mas você tem outros times aí como o Inter e o Flamengo que também sofreram 11. Mas é melhor que o Palmeiras ainda. O que acontece com o Flamengo? Parece que é o melhor ataque, né, mano? O Palmeiras tá com 26 gols, cara. É o melhor, né? O melhor ataque. Então, o melhor ataque é o do Palmeiras, a melhor defesa do Corinthians, sim, né? Então, eu acho que é um jogo equilibrado, né? Mesmo sabendo que o Corinthians ele tem um leve favoritismo, apesar de saber que o Flamengo tem um time um pouco mais encaixado hoje, mas o fato do Corinthians estar jogando em casa vai, acho que talvez, colocar um ligeiro favoritismo pro Corinthians. E o Corinthians tem que ganhar esse jogo. E, ó, mano, assim, você... Passar o carro. Números, vou falar, RG, números. Por todos os números que o mano falou, tem tudo pra ser empate, né? Sim. Porque um é o melhor joga em casa melhor, o outro é melhor visitante. Então, não, mas o Flamengo é um fenômeno para você. Incrível isso, você cara. Explicar o Flamengo. Não dá para entender. Porque o Flamengo, para quem não se lembra ou já esqueceu, o Flamengo com o Muricy lá na época do Muricy, que não faz muito tempo, todo mundo tava falando que lembra, cair, todo dia era um coral de chi. É verdade, vai cair. Todo dia era um coral de chi. O Guerreiro, o Muricy, não sei quem. Não sei. Agora, olha o Flamengo agora. É. Não tem técnico, não tem casa. Que coisa, e olha como tá o Flamengo. Tá em quinto lugar, velho. Incrível isso. Tem uma ideia, mas quinto lugar, assim, RG, disputando, se ele ganhar uma e todo mundo perder, ele vai pra segundo. Muito encostado. Ele vai pra segundo. Muito encostado. Ele pode ser segundo colocado ao fim da... Só futebol. Décima terceira. Só futebol proporciona isso. Só isso, velho. Incrível. Pra você ter uma ideia, Domênico, o Flamengo, é que o Flamengo não tá jogando no Rio de Janeiro com frequência. O Flamengo de vez em quando até faz uma partida lá, mas o Flamengo tá migrando em diversos estados brasileiros. E direto o Flamengo está jogando em Brasília, lá no Distrito Federal. Mas o Flamengo, como mandante, Domênico, quando o Flamengo vai lá e fala, vou jogar aqui, o Flamengo tem 11 pontos contra 21 do Palmeiras. A campanha do Flamengo como mandante, ele ocupa a 11ª, cara. Agora, como visitante, ele é o visitante que mais buscou pontos fora de casa, cara. Mas é um jogo que eu, na loteria, botaria empate. E o segundo melhor visitante é o Cruzeiro. É o que parece. Segundo, O segundo melhor visitante é o Cruzeiro. Tá certo. Esse é o Estádio 97 aqui pela Energia 97, minha gente. Agora eu vou falar pra você aí. Vou dar um recado muito importante. Você que ainda não conhece o seguro residencial HDI, presta atenção porque vale a pena, hein? Sabe aquelas coisas inconvenientes que sempre acontecem em horas mais inconvenientes ainda, RG? Tem muita coisa, né? Tipo assim, micro-ondas que queima quando você queria fazer, de repente, uma pipoquinha. Sabe que tá aquele louco, pneu da bicicleta que tá, né, furado, quando você ia sair, você viu lá, furou. Pior que é. Né? Esse tipo de coisa. Pois é, olha, para inconvenientes assim, a HDI criou aí um serviço que é o máximo da conveniência, que é o HDI em casa. O HDI em casa conserta eletrodomésticos, tem até coberturas para peças, ao contrário de outros em que você paga isso à parte, hein? De repente sua bike quebrou? Pois é, o HDI em casa resolve. De pneu furado, a corrente quebrada. Ah, quebrou longe da casa e você precisa de repente também de, sei lá, transporte para ir para casa, né? O HDI em casa quebra esse galho para você também e tem muito mais. Danos elétricos, rompimento de tubulações, dedetização. O pacote de coberturas é enorme, cara, enorme. Tem até serviço de pet para você ter uma ideia, viu? Quer saber mais, né? Ficou curioso? Fale com o seu corretor sobre o HDI em casa. Porque para resolver os problemas na sua casa, o HDI também é de bate-pronto. Estádio 97 aqui na Energia 97. Vem em nome de Esser, construindo com valor. De Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito consignado. Para você realizar mais, ligue 3003-7888 ou acesse www.bvfinanceira.com.br. Entre no ar, fale a frase, o Hero me ajuda a ser um novo herói para o São Paulo e ganhe uma camisa do seu time aí, hein? Também em nome de Chevrolet, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze, a nova S10 2017. Ó, até quem critica vai se apaixonar. Em nome de Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. E agora, dando boas-vindas ao nosso patrocinador, novo patrocinador, Benjamin, vai falar agora, RG. Manda. Eliar, Eliar de volta, bala, Benjamin. Olha só, amigo, presta atenção. Quem entende de bateria para carro e moto, recomenda Eliar. E você sabe por quê? Sabe ou não? Eu vou te falar. A nova Eliar Super Free tem 2 anos de garantia. Você não ouviu errado, não, é isso aí. Tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E tem mais, a exclusiva proteção 24 horas. Aí você pergunta, ô Benjamin, o que significa isso? Vou te falar, calma. Significa que em caso de qualquer pane elétrica, mesmo que o problema não seja na bateria, você vai poder chamar um técnico da Eliar que ele vai até você. Demais, né? Pô, isso é fantástico. Então saiba mais em eliar.com.br. Eliar é a recomendada pelos especialistas em bateria. É isso aí, baterias? É Eliar! É Eliar! Estádio 97. Are you ready, São Paulo? São Paulo, seu Bento? Ah, o Tricolor, hein? O Tricolor que deve vir no final de semana, vai enfrentar a Ponte Preta. Ponte Preta, onde lá, é o jogo? Lá em Ponte. Lá em Ponte. Ah, vai completo não, né? Ah, vai poupar. Quem deve jogar Wesley pra ganhar um pouco mais de ritmo. Wesley! É, Wesley deve ganhar um pouco mais de ritmo, deve ser, mas deve vir aquele mescladão, deve aparecer o Centurion, é certeza que joga, já que o jogador não vai poder jogar Libertadores. Não? É. Ataque Centurion, o que acontece, Cedona, não pode jogar? Ele pegou suspensão, né? Por causa da cusparada. Ah, tem a suspensão, é verdade. É, então, boa. Aí no ataque, o Kardec, mais uma vez, deve jogar. Certo. Aí vai dar aquela poupada no Caleri. E é isso aí, Domênico. São Paulo e Ponte. São Paulo lá tem um jogo lá em Ponte, hein? Ponte que gosta de jogar contra time grande, né? Já mostrou isso. O Palmeiras, né? Por exemplo, ele perdeu 3 jogos no campeonato. Um deles foi pra Ponte. Não, eles são incríveis. Incrível, cara. Como se dizia antigamente, carne de pescoço. A Ponte Preta me lembra muito o Juventus lá, o moleque Travis. Ele jogava com o time pequeno que perdia, mas pros grandes aprontava toda hora. Juventus e Corinthians era incrível, cara. Era incrível, né, cara? Sempre foi incrível, né? É verdade. Mas deve ser um jogo. Quando vai ser? Domingo, sábado? Quando é esse jogo aí? Quando é, mano, esse jogo de São Paulo, Ponte de São Paulo? Então, eu vou passar a tabela completa aqui, Domenico Gató. Dos paulistas aí. Vamos lá. É domingo, viu? É um jogo que vale a pena também a gente falar aqui o também. O jogo da TV aqui é o Corinthians? O Corinthians vai passar domingo às 4 da tarde. Possivelmente é o jogo da TV, só que eu acho que pro Rio de Janeiro. É, o Santos vai pegar a Chapecoense também no domingo às 4 da tarde. Então acho que é o Santos que passa. O São Paulo pega a Ponte Preta, que eu acho que deve ser o jogo que vai passar, talvez, aqui pra cidade de São Paulo também às 4 da tarde. Deve ser o São Paulo. E o Palmeiras fecha a rodada às 8 da noite. 8 da noite no domingo, é um horário no na segunda. Jogando na segunda-feira, às 8 da noite contra o Sport. Mas vale a pena aqui também, Domênico Gato, a gente salientar que o Grenal é às 11 da manhã no domingo. Jogo legal, bom, mano. Sério, domingo 11 da manhã? Domingo 11 da manhã, jogo legal, mano. Torcer pra dar empate esse jogo. Se o jogo fosse domingo às 4 da tarde, você tá talvez assistindo Corinthians ou São Paulo ou Santos. É, também. É legal você torcer pra dar empate. Porque aí você consegue acessar em... Pro cara do Sul é legal, o jogo às 4 horas. Eles assistem o jogo deles, né? Sim. Mas não vai ter nenhum jogo pra Esse jogo do domingo das 11 da manhã aqui eu acho legal demais, Domingo. É. Tem gente que critica, gente que mete o pau. Eu não gosto. Eu particularmente acho da hora. Eu não gosto. Particularmente eu não gosto. Acho legal. Com esse frio que tá fazendo, é legal jogar de manhã. Não, mas é que tá, Domênico. Às vezes quando você pega uma enxurrada de jogos no domingo às 4 da tarde, é um jogo legal aqui pra ver se você não conseguiria. Eu, por exemplo, não conseguiria ver ao vivo, porque ia estar vendo Corinthians e Flamengo. Certo. Agora, o jogo sendo domingo às 11 da manhã é um jogo que você consegue acessar. Tá, eu não consigo porque eu durmo, né, mano? E esse jogo também do Palmeiras aqui... 11 da manhã, O Palmeiras tá inaugurando esse horário aqui, né, da segunda-feira às 8 da noite também. Tá. Eu acho que é um horário interessante, cara. É um dia legal também. Vai ter todo dia, vai ter futebol, né? Só favor ter futebol todo dia. É, vai ter mesmo. Vai ter todo dia. Mulherada adora, né? Mulherada adora. A Série A vai ter de segunda, aí na terça tem a Série B, quarta tem Série A de novo, quinta tem Série A, sexta tem Série B. É igual novela, né, velho? Tem Série A e Série B, né? E assim vai. Vai ter todo dia, vai ter futebol. Era o único dia que não tinha e colocaram o dia, né? E na quinta geralmente tem Libertadores também, né? É, também, né? Quarta e quinta, né? Vamos lá. Santos! Let's go! E aí, RG? E aí, Sabendo? Tranquilo? Depende do peixe, né? Pra ficar tranquilo. Não, o peixe que agora sim, o Copete deve aparecer de... Já estreou, sim, né? Sim, sim, sim. Deve jogar. A novidade mesmo da semana do peixe, já é o Alex. Tá quase encaminhado pra ele voltar. Ele deu uma entrevista, falou que vai estar abrindo... O zagueiro? Zagueirão. Agora é bom, hein? É. Tá abrindo mão de grana pra voltar. Falou que chegou a hora de voltar. Quer voltar, né? Deve estar com o burro na sombra. Tá abrindo mão de grana, mas quer ganhar 300 pau por mês. Ah, mas aí tá no nível, né, mano? Ah, mas qual é o nível dos caras? Mas, mano, se tiver jogando bola, vale, viu? Porque compensa, cara. Não, eu também acho, RG. É um cara que tá identificado com o time. É um não, cara mas quando a gente... Não, eu entendi, RG. Eu também acho que vale a pena o Santos fazer a contratação. É que, como o Bento disse, abriu mão de grana, né? O cara voltou pelo salário do Ricardo Oliveira, quando aceitou voltar pro Santos aqui. Diferente, né? Eu vou ganhar 50 pau se eu estiver jogando bem, aí vocês renovam meu contrato. Muito diferente, mas eu acho que essa grana vale a pena. Vale a pena porque é um cara que realmente tá identificado, né? Um cara que ganhou títulos pelo Santos, foi bem, né? E então deixou uma boa impressão, parece ser um cara de bom caráter. Então eu acho que por tudo isso vale a pena, assim, pelo pacote, pelo kit Alex, vale a pena. Agora, essa rodada é contra o Chapecoense, outro time que, como a Ponte, é encardidíssimo, né? Agora, com todo o respeito, o Santos vai jogar em casa, não pode abrir mão desses 3 pontos. né? Não pode, de hipótese alguma, porque é uma rodada que pode proporcionar, de repente, dependendo dos resultados, a volta do Santos pro G4. Sim, exatamente. Né? Não nos esqueçamos disso. Uhum. Então, essa rodada, tanto pro Santos quanto pro Atlético Mineiro, pô, vai ser uma rodada ali de gasolina no palheiro, né, velho? Então, tem que jogar muita bola. Tem que ganhar sim, tá jogando em casa, tem que ganhar da Chapecoense. Eu até não faço muita questão, Domênio, porque esse negócio de ficar no G4 logo no início, por muito tempo, é duro, é complicado você segurar uma onda dessa. Mas é legal quando você fica ali nas cercanias ali do... Beirando, né? É, beirando, claro, mantendo sempre aquela... No máximo aí vai uns 5 pontinhos pra chegar junto, senão depois também você não chega mais, né? É. Aí começa a tomar 2 pau, 3 pau, já era. Nossa, tá do então, lado ali, né? É. 19, né? Tá bom, aí tá bom, pela diferença de pontos, né? Pela diferença de pontos tá bom. Vocês estão a 3 pontos do Corinthians, que é o segundo. Sim, sim. Então, é por isso que eu tô falando, dependendo da rodada, e se ganhar, tem que ganhar, pode voltar pro G4. Então é isso que a gente vai torcer. E é nisso que a gente está acreditando. Você acredita no Santos para título? Para título, mais para frente, a gente pode falar isso. O que eu acreditei desde o começo é o Santos no G4. G4. É. G4 você acredita? Acredito, piamente. Ah. Acredito e aposto. Boto uma fé. Agora, para título, eu acho que título, Domênico, faltando sempre 15 rodadas, dá para você entender quem é. Ainda não, né? É, não, agora não. Agora não. Sinceramente, não. Tá bom. Boa, acabou. Obrigado, seu Bento. É nóis. Bom, o senhor tá indo pra Brasível, cidade de Mococa. Exatamente. Agora, né, seu Bento? Exatamente. Então tá bom. Obrigado, seu Bento. Esse também, cada cidade do interior é uma enxadada, hein? Porra, o seu Bento vai bem nas cidades do interior aí, viu? É, meus amigos, esse é o Estádio 97 na Energia 97. E é o seguinte, hein? Ele vem aqui em nome, deixa eu ver aqui, de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte o seu corretor. Ou acesse hdi.com.br. Também em nome do nosso novo patrocinador, Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Lembrando que a partir de agora você pode mandar também sua mensagem de texto, tá bom? De no máximo 30 segundos, manda teu nome completo. É o WhatsApp da Energia 97, é o 943530150. Anotou? 943530150. Mande as mensagens, no máximo 30 segundos de áudio, tá bom? Manda teu nome completo também, participe, tá? Nós estamos lá no 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Você pode visualizar a gente a partir de agora também. Tá aparecendo, inclusive, agora, neste momento, lá, para quem está acessando, o telefone do WhatsApp, embaixo, aqui no rodapé, tá vendo no rodapé aqui. É... E lembrando mais uma coisa, quem ligar agora, a partir de agora, ligando e dizendo assim, ó. Sim. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Sim. Ganha um kit exclusivo do desodorante Xtreme. Boa. Dizendo Black & Decker e Dutra Máquinas na jogada certa quando o assunto é ferramenta. Sim. Concorre no final do programa a uma mochila lindona da Dutra Máquinas, hein? Lembrando que também todo mundo já concorre automaticamente no final do programa, que também um boné da Energia, uma camiseta do Estádio 97 e um jogo de futebol de dados do Sem Parar, tá bom? Lembrando mais uma coisa importantíssima. Lembra. Atenção, torcida Estádio 97, camarote único. Pipão. A partir agora para São Paulino. São Paulo e Atlético Nacional, primeiro jogo da semifinal. Ó. Oh. É, cara, primeiro jogo. Quarta-feira no Morumbi, o jogo vai ser às 21 horas e 45 minutos, mas você tem que ligar só os São Paulinos, ligando e dizendo assim, eu quero ir na torcida Estádio 97. Vipão, hein? Aí você vai vipar. Não, né? Iremos lembrar, hein? Não vamos lembrar. Fica ouvinte. Se falar, ganha, se não falar, não vai ganhar. Vai ganhar. Fala assim, pô, mas eu liguei, eu sou São Paulino, eu tenho o direito. Muito. Você tem que falar e ganhar o seu direito. É. Eu quero ir na torcida Estádio 97, senão não vai. É, tá bom? É. Que nem outro dia, o cara, pô, veio aqui, lembra? O cara rasgou a roupa, se jogou no chão. Não adianta, não adianta. Não adianta. Não adianta, tem que falar a frase. Eu quero ir na torcida Estádio 97 pra você ganhar. É. Tá bom? Tá bom. Vamos tá lá bom, então, né? Pro Asdrúbal? Bora. Primeira bora. Ligação entrando no ar aqui no Estádio 97, na Energia 97. Em nome, tive aqui de Chevrolet. Passe na rede Chevrolet, cara. Conheça o novo Cruze e também a nova S10 2017. Olha, até quem critica vai se apaixonar, hein? Vai, Asdrúbal, toca! Toca, Asdrúbal. Pronto, Speed. Os freios e o volante estão funcionando perfeitamente. Estamos prontos. Sai daí, Spar. É sensacional, alô. Consegui, baralho. Truco. Opa, quem é? É o Jordão. Ô, Jordão, tudo bom? Tudo bem? E aí, Domênico, beleza? Bom, tranquilo. Tem um rio que chama Jordão? Tem o Jordão, é. E tem um bar Jordão. Lá, um Tatuapé, que chama Jordão também. Jordão também? Benjamin nadou muito nesse rio. É, Jordão? Tá Jordão, tá pipocando, parece que tá umas pipocas aí. Parece que tá, né? Ô, Jordão do quê? É, Jordão Martins Ferreira. E quantos anos você tem? Eu tenho 28. Hoje, sexta, chegou, hein? Chegou a sexta. Hoje eu não sei, mas domingo. Estão falando aí. Estão falando o quê, domingo? E Corinthians e Flamengo? Vai ser um Jordão, velho. Não, sensacional! Trocadilho! Bota 10! Eu sou demais, né? Sensacional! Mas olha, foi salvada de hora honesta, hein? Eu sou demais. Boa, RG. Sensacional. Você viu que hoje, RG, o palhacinho ficou muito nervoso. É bom lembrar. É um idiota, ficou, né? Ficou nervosinho porque o ouvinte entrou no ar e falou que queria você participando no lugar dele. Eu escutei. Ficou nervoso, cara. Ficou nervoso. Bicho é um idiota mesmo. É, o ouvinte sabe quem é melhor. Caropão. Jordão, qual bairro você mora aí? Eu moro em Guarulhos. Guarulhos? Isso, na Ponte Grande, perto do shopping. Ah, então tá bom. E o time qual é? São Paulo? Ah, São Paulo. Ih, Marquinhos. Colô! Eu irmão. Quero ir na torcida Estádio 97. Não entendi. Eu quero ir na torcida Estádio 97. Opa. Agora sim, agora você ganhou e garantiu. Vipão, hein? Vipado, camarote único, tá bom? Olha, o local da saída vai ser às 18h30. Vai ser lá na rua Curumins, número 5, Cidade Jardim, lá na Travessa da Marginal Pinheiros, em frente à Usina da Traição. Beleza. Só tem uma vaga, é uma vaga garantida tua aí, tá bom? E ainda tá a promoção da camisa, Domênico? Opa! Camisa? Isso, e a promoção? Também. Aqui, ó. Daí eu quero ser mais um... Caraca, me ajuda aí que eu tô nervoso, velho. Então te acalma. Você já conseguiu entrar, nós tem que só falar a frase, né? O Hiro me ajuda a ser um novo herói para o São Paulo. Hiro me ajuda a ser um novo herói para o São Paulo. Aí ganhou, garantiu. Não é garantiu. Bem Hiro, né? Vem retirar a camisa a partir do dia 7, tá? A partir do dia 7 que você vai retirar a camisa, tá bom? Beleza. Que elas vão chegar nesse dia, então tem que vir no dia 7. É Hiro, né? Hiro. Hiro. Não é Hiro. Não, Hiro. Você falou o quê? Deixa eu ver, não ouvi. Vamos de novo. Hiro. O Hiro o quê? Agora foi bem. Me ajuda a ser o novo herói para o São Paulo. Agora ganhou mesmo. Agora foi bem. Agora bateu o martelo, RG. Agora foi. Então, e o amigão? São Paulo, cara. Fala do São Paulo aí, Jordão. Então, tô preocupado aí com esses desfalques aí, mas acho que a gente vai ganhar. Mas, ô amigão, seja sincero, até onde essa ausência do Ganso não vai prejudicar o São Paulo aí nesse jogo contra o Atlético Nacional? Mas não é só, é só o Ganso, mano? Não, né? Tem mais, é o principal, né, RG? É o Ganso, o Hudson, né? O Hudson ainda é dúvida. Ele não tá ainda confirmado como um desfalque, não. Mas o Wesley também não joga. O Wesley também não joga? É, fora o Centurion, que também tá suspenso, etc e tal, enfim. Ah, mano, mas esse daí não faz falta nenhuma, né, mano? Não faz falta? Qual deles? O Wesley ou o Centurion? Não, o Centurion, pelo amor de Deus. Não, mas eu acho que a ausência mais sentida aí será a do Ganso, cara. Até onde aí a ausência do Ganso não vai prejudicar o São Paulo nessa partida? Ah, vai prejudicar bastante. Eu não sei o que o Baza vai aprontar aí pra armar esse time. Vai ser complicado aqui, viu? E ó, pra você ter uma ideia, nesse jogo contra a Ponte Preta, que pro São Paulo não vai valer nada, a não ser esses três pontos aí que qualquer partida do Campeonato Brasileiro vale de fato, RG. Mas, por exemplo, o Calleri será o único titular de São Paulo desse time aí que vai jogar talvez na próxima quarta-feira. Vale a pena correr esse risco, amigo? Num jogo que o São Paulo, teoricamente, aí já não está mais interessado, pelo menos momentaneamente, no Campeonato Brasileiro, colocando o Calleri, e pode ser que aconteça alguma coisa. Eu não estou gorando o cara, RG. Eu tô entendendo. Não, mas todo mundo sabe. Imagina. Quem tá na chuva é pra se molhar. Numa dessas você pega aí um zagueiro da Ponte que venha e dê uma voadora, por exemplo, no Calleri. Que é normal. O que pode acontecer, porque no futebol o que mais tem aí é enxadada, né, RG? Você pega um monte de zagueiro pedroca aí que o cara não tá nem aí, o cara levanta adversário, grama, terra e tudo mais. Vale a pena, amigão, correr esse risco colocando o Calleri pra jogar num jogo que, teoricamente, pro São Paulo não vale nada? Eu acho que não vale a pena não, mano. Até pelo estilo do jogo do Calleri, né? Ele se entrega muito no jogo, dá carrinho. Tipo, pra ele não tem Libertadores, não tem Brasileiro, não tem diferença. Então, acho que o cara não tem que jogar não, velho. Tem que ser mantido pra... Tem que poupar ele pra quarta-feira, porque o que importa mesmo é quarta-feira, né? Então, teoricamente, sim, né, velho? Mas aí, ó, você vê o time do São Paulo. O time do São Paulo, RG, no decorrer da competição e da Libertadores, foi ganhando força. entrou como um time azarão. Já tava com a mala pronta pra ir embora. O São Paulo aí, diante dos primeiros resultados que teve, aí principalmente aí na fase de grupos, RG, aquele primeiro turno do grupo do São Paulo, o São Paulo não apresentou um bom futebol. Sim, sim. E classificou ali com a calça na mão, na bacia das almas. E essa é a verdade. Ninguém apostava no São Paulo. Quando o São Paulo passou e foi pras oitavas, o São Paulo foi trilhando o caminho, foi ganhando corpo e começou a realmente aí inspirar uma certa confiança da torcida no próprio time aí, que a torcida não acreditava. Inclusive, alguns São Paulinos que ligaram aqui, ficaram, pô, São Paulo já foi. O Motinha mesmo falou, calma, gente, vamos torcer, vamos apoiar, agora é o momento de apoiar. E ele tinha razão. E isso se deve ao futebol recuperado do Michel Bastos, Ganso. Isso se deve ao futebol do Ganso esse ano, quer dizer, foi ganhando corpo, sim, né? O São Paulo também, que acertou na contratação do Maicon, também foi um cara que começou a trazer talvez um pouco mais de tranquilidade para a zaga do time. O Maicon deu uma acertada lá atrás, é isso aí. Mas aí, diante de tudo que ocorreu, amigão, seja sincero, velho, não é feio falar, tô com medo. Não é feio, talvez, numa noite de chuva que acabe a força na tua casa e você comece a ver vultos. Você fala, eu tô com medo. Não é feio. Você tá com medo, velho, dessa partida de quarta-feira contra o Atlético Nacional? Eu já tô com medo aqui. Até um babaca aqui enchendo o saco. Então, mano, eu acho que medo não tem que ter, não, cara. Acho que a gente passou por coisa pior na Libertadores. Ano passado também a gente passou por uma situação complicada. Acho que o que vier daqui pra frente é lucro. Independente do que acontecer agora, acho que a gente já chegou longe. E outra, estamos lá, acho que a gente tem 50-50 para passar de fase e quem sabe tá numa final de Libertadores. Mesmo pensando que lá no gol de vocês tem um cara chamado Denis? Esse é o problema. É isso? Não, dá medo ou não dá medo? Você, tá com essa, você continua com essa coragem toda aí? Ah, mas vai que dá uma lesão aí num treino. Vai que, né? As coisas acontecem. Porra, cara. Mais um, velho. Aí é fogo, hein? Ah, mas esse também seria outro que não faria falta. Olha só, eu tenho uma informação aqui, mano. O jogo vai ser o Corinthians Flamengo mesmo, viu, pra Globo. Ah, mas óbvio. Acabei de ter a informação aqui. Pô, a Globo adora os dois, velho. Você acha que não vai televisão? Porra, a Globo vai passar Corinthians e Flamengo ao vivo, Domingo Gato. Até pro Uzbequistão. Tem a Globosat lá no Uzbequistão. É. Vai passar ao vivo até lá. É o maior investimento da Globo nos dois não times. Não vai passar. Pô, inclusive, né? Pra quem critica, não sei o quê, etc e tal, Corinthians e América, joguinho. Ué, quarta-feira passada foi o recorde da Globo em termos de audiência de quarta-feira no Campeonato Brasileiro. Corinthians e América Mineiro. Então dá audiência, sim. Ah. O Corinthians é bem remunerado porque ele atrai. É, mas os outros também atraem. O Corinthians, ele retribui o investimento que é feito. O Corinthians, não, mas aí que tá. Uma coisa, a Globo tentar ajudar até de maneira filantrópica outros clubes que não dão audiência. Eu não preciso ficar citando aqui. Quem? Mas o Corinthians, não. O Corinthians, não. Quem que ajuda? O Corinthians, não. O Corinthians é aquele time, RG, que é autossustentável, velho. Você investe pesado ali pra passar o Corinthians, mas o Corinthians dá retorno, velho. Ah, para. Importante é que a Globo é igual comprimido. Aí na hora de mostrar a final de um campeonato, aí tem que engolir o comprimido. Ô, amigão, e por falar em engolir, velho... O Palmeiras Santos umas 3, 4 vezes. Aí vai engolindo. E por falar em engolir, velho... hoje quem visitou o CT de São Paulo foi o Casemiro, mano. Como assim? O Casemiro, mas é verdade, sabe por quê, RG? O torcedor de São Paulo pegava no pé pra cacete do Casemiro. Aí ele foi lá tirar um barato, né? O Casemiro aí, que a torcida de São Paulo não deixava quieto, o Casemiro que era extremamente ofendido por alguns torcedores, o pessoal falou, Casemiro cachaça, etc e tal. Tá aí, velho, o Casemiro no meio campo do Real Madrid. Top, cara, o Cristiano Ronaldo tirando foto com o Casemiro e postando no Instagram dele falando, pede o autógrafo, cara é o Pitbull, mano. Pede autógrafo do Casemiro. Aí, véio, tá tendo que engolir o Casemiro, hein, mano? Ô, mano, fala, mas me fala uma coisa. O Casemiro, com aquela cara de traquinas dele, inchada. Cara de traquina. Você acreditava no futebol dele, velho? Ó, cara, eu vou te falar. Eu sempre acreditei, velho. O Casemiro, até o RG mesmo falava, o Casemiro é bom jogador, etc e tal. No São Paulo também acho que de vez em quando ele pisava na bola e tudo mais, mas acho que faltou uma visão clínica aí, RG. Porque se o cara tá destruindo no Real Madrid, mano, por mais que ele tivesse alguns problemas aqui no extracampo quando eu atuava aqui pelo São Paulo, RG, Madrid é uma cidade tão badalada quanto São Paulo, velho. Ô, mano, sabe qual inclusive até mais se bobear, porque hoje ele tem mais dinheiro, porque você só vai pra balada, RG, quando o cara tá com dinheiro. Mas se você colocar na balança, time grande, na minha opinião, que comete uma injustiça com o jogador é o São Paulo, velho. Você faz uma relação de jogadores... Injustiça? Torcida jogar essa relação torcida jogador. Porra, você vai, se você fizer uma relação, torcida do São Paulo não gostava do Kaká, não gostava do França, não gostava do Casemiro, não gostava do Júlio Batista. Não, porra, meu, você faz uma relação. Fábio Simplício. Porra, botou um monte outra, pra correr, outro que daqui 2 anos vai estar estourando lá, ô Domênico Gato, é o Lucão que você está metendo o pau, viu, amigão? Você meteu o pau. Cadê o momento fanfarrão? Você destruiu o Lucão. Ué, o RG citou alguns exemplos aí de jogadores que eram execrados pela torcida de São Paulo e deram certo em outros lugares. Ô, mas, Danilo, lembra? Douglas, RG, o Douglas foi pro Barcelona. Douglas, esse que foi pro Grêmio. O Maicon. Meu, o Danilo que você falou, Domênico, no início do programa, porra, eu ficava sozinho aqui. É verdade, achando falava, que o Danilo jogava a bola, velho. É verdade mesmo. Você foi um dos únicos caras que elogiou o Danilo. Então tá bom, Jordão. Você quer mandar abraço? Quero mandar um abraço pro grupo do Cartola, a Liga DBU. A Liga DBU de verdade. E mandar um chupa pro Mano. Ah, pro Mano, inferno, pro Mano. Mané. A última rodada eu fiz 106 pontos, seu comédia. Só? Você fez 30, ô prego. Consulta lá quem tá na nossa liga aqui. Aonde, filhão? Só bêbado nessa liga. Só uma pergunta pra retirar a camisa a partir do dia 7. A partir do dia 7, Paulista 1439, nono andar. E a torcida, você vai na quarta, tá bom? Certo. Tem que estar 6:30 lá na rua Curumins, número 5, Cidade Jardim, travessa da Marginal Pinheiros, em frente à usina da traição. E ó, vai de preto, velho, porque em velório a gente tem que ir de preto. O enterro é na outra quarta, aí. Ô, mano. Que, maluco? Só aproveitando uma coisa, um camarada aqui pediu pra perguntar por que seu apelido é Mônica. Mônica? Mônica, é? Como assim? Vou te mostrar o tamanho de Sansão aqui. Vem dar uma pegada no Sansão aqui, ó. Comédia. Como Mônica, velho? Que isso? Falou, velho. Comédia. Um abraço, Mônica, Mônica. Falou, mas ó, mano, você é imparcial. Domênico também. Valeu. Imparcial. Muito obrigado. Obrigado. Apesar de ser corintiano e palmeirense, vocês são oda. Muito obrigado, mano. Valeu. Um abraço. Vai pro inferno, velho. Você também. Vai, Corinthians. Vai Corinthians. Corinthians chama mano, não entendi. Não, tá cheio de macho. Vai Corinthians. Cheio de macho lá. É. Bom, esse é o Estádio 97 da Energia 97. Meus amigos, em nome aqui de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora o Mano vem com um recado de Bozano. Vamos falar de Bozano, Mano? Opa, com certeza, Domênico Gato. Sexta-feira, né, velho? Dia do cara da... Aquele tapa, né, RG? Da pilintra. Você viu quanto neguinho que deu pilintra no estádio hoje, mano? Você viu, só RG? Só tá nós três, mano? Nós, mano. Os caras se encheram de desodorante, Vou colocar a Nicole pra falar já. Isso aí. Daqui a pouco a Nicole vai participar. Corintiana roxa. Participação especial da Nicole. Ô, Nicole, fala aqui no microfone. Que time você torce? Fala. Palmeiras. Chupa aí, coitada, a foto é com vergonha. Falou baixinho. Ela falou com vergonha. Falou com honra. Você levantou a mão. Ó, não pode dar palmada, não. Eu sou líder. Ó, Domênico Gato, sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho com o pessoal aqui da rádio pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, amigão. Todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, meu irmão. Por isso mesmo, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme, Domênico. Esse é top demais, eu recomendo. Ele oferece, amigão, 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. É isso aí, esse é top demais. Você nunca mais, quando tirar a camisa, vai sentir aquele cheiro de esfirra de carne, velho. Sabe, aquele cheiro de saco de lixo quando você tira da caçamba, RG, ele sai pingando pelo quintal até você chegar na porta de casa. Jesus, o famoso churume. Nossa senhora. Você nunca mais vai ficar com aquele cheiro de jaula de tigre, mano. Sabe quando você vai no zoológico, é aquele cheiro de urina. Nossa senhora, como tem cara fedorento nesse mundo. Você nunca mais vai feder, cara. Com Bozano você nunca mais federá, tá bom? Ó, RG número 2. Federal. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Mas te dá muito mais proteção. E lembrando, o ouvinte do Estádio 97 ligou aqui dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão? Repetindo, hein? Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Vai levar um kit exclusivo do desodorante Extreme, tá bom? Boa. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Pois é, seu estádio 97, aqui pela Energia 97. Vamos fazer o seguinte, vamos agora, né, ao WhatsApp. Aliás, você pode assistir aí, você pode assistir o estádio 97, da onde você estiver. Se você tiver um computador, um celular, um tablet, você consegue assistir acessando 97fm.com.br/estúdio ao vivo, tá bom? Vamos ao WhatsApp da Energia 97. Muita gente mandando suas mensagens aqui, vamos ver as mensagens chegar, vamos ver. Boa noite aí, pessoal, mano, Domênico, RG, aqui é Thiago de São Paulo. Domênico, você não tá com medo não nessas Olimpíadas aí? O menino Jesus, o Praz, não vão estar? O bicho vai pegar pro Palmeiras, meu. Porque no São Paulo quase ninguém vai, no Corinthians quase ninguém vai. Não, Corinthians vai. Como é que o Palmeiras vai ficar? Um abraço. Menino, tem medo nenhum. Menino Jesus, Domênico. Menino Jesus. Tem medo nenhum. Olha, ele só precisava ficar com medo se ele estivesse disputando Olimpíadas, talvez em Dubai, mano. Na Síria. Não tenho medo nenhum. Vamos ver mais um. Boa noite aí, pessoal da família Estádio 97. Eu sou o Alessandro, sou do Capão Redondo, palmeirense. Queria perguntar aí pro Domênico aí, o que você acharia se o grafite fosse pro Palmeiras, cara? É isso aí, boa noite a todos e fiquei com Deus. É bom jogador, mas grafite. Hoje a gente não precisa do grafite. É, ia ser difícil. E outra, viu, Domênico? Não precisa. Começou, precisa é igual fogo no bombril, velho. Começou forte, daqui a 5 minutinhos já não tem mais nada, né? Não, hoje não precisa. Grafite também, depois que renovou o contrato. Vai tirar quem? Não precisa. Palmeiras não precisa dele. Não, mas que o grafite é melhor do que aquele Leandro Banana, ele é. Não, sim. Ah, é um bom jogador. Mas como o Palmeiras já trouxe o Leandro Banana... Então, pra quem vai trazer grafite? Não, deixa assim, vamos ver. Fala, Domênico. Você acha que o Moisés é o novo César Sampaio do Verdão? Em questão de... em termos de posicionamento, de visão de jogo, aquele cara que fica ali fazendo a volância, né? Esse termo tão legal aí. A volância e a meia também. Você acha que ele é o novo César Sampaio do Verdão, Dodô? Valeu, abração. Ronaldo de São Bernardo. Olha, o Ronaldo... o Sampaio jogou muita bola, hein? Pra ser Sampaio, tem que jogar bastante, hein, RG? O Sampaio... Olha, bola nisso, hein? Sampaio foi titular da Copa de 1998, né? Jogando pelo Brasil e chegou na foi vice-campeão do mundo, perdendo o jogo pra França, né? E não só lá, ele jogou muito no Palmeiras, muita bola no Santos, ele jogou muita bola, no Palmeiras. Ele poderia dar uma melhorada na pergunta dele, guardada as devidas proporções. Talvez no mesmo estilo de jogar, talvez guardada. Porque o Moisés, ele faz aquele setor de segundo volante e chega às vezes na frente para atuar como um meia, né? Um meia atacante. O Sampaio também era assim, só que o Sampaio, ele mais defendia do que atacava, né? Ele jogava mais defensivamente do que... Tomava conta, né? Exatamente, mas era muito bom jogador Tomava também. Tomava conta. Muito bom. Ô, Domenico, só mandar um abraço aqui rapidinho aqui pro Thiago, motorista aí do Uber aí, que tá levando o Chiquinho, meu amigo aí também. O cara falou, mano, eu esqueci a carteira, se você não mandar um abraço, ele vai ter que cobrar a bandeira 3 pra mim. Putz, aí não dá, hein? Então manda abraço. Fazer a laranjada. Porra, Chiquinho, aí. Chiquinho gosta, ele sempre esquece a carteira. Ele gosta, Tanto outro jeito dia de pagar ligou, essa corrida. Ele me ligou outro dia, era 8 horas da manhã, e falou, puta, mano, esqueci a carteira, tô pegando uma corrida aqui. Ah, já é hábito, com táxi. Já é hábito, esqueci. Eu falei, Chiquinho, eu não tô no ar. Ele falou, putz, então vou ter que pagar a bandeira 3. E aí teve que pagar, né? Pô, Chiquinho, tanta facilidade pra pagar hoje em dia, vai nessa. Mais um. Fala, Dodô, Luciano de Santo André. Eu escuto o programa mais ou menos desde 2007 e todo ano é a mesma história. Líder, eu tô nojento e chega no final, cadê? Não acontece nada. Um abraço. Aí, Domênico. Engraçado, Luciano. Como assim, tem razão também. Só um minuto, mas como assim líder todo ano? Pelo menos desde 2009 não era líder. Chupa aí, trouxa. Acabou com o teu argumento, ó, mané. Se informa primeiro, trouxa. O cara fez bilu-bilu. Eu fiz nele. Não fez nada. Acho que fiz. Todo ano é líder. Não consigo todo ano é líder. Desde 2009 não somos líder. Vá, chupa, trouxa. Aqui é o Edivaldo, moro no bairro do Jardim Miriam. Ô, mano, deixa eu te fazer uma pergunta. É verdade que o Wagner Love tá querendo voltar pro Corinthians? Um abraço a todos. Sou seu fã, mano. Um abraço ao Domênico e a todos da bancada. Um abraço. Obrigado, Edivaldo. Valeu, velhinho. Valeu, irmão. Acho que não, né, mano? Wagner Love de volta? Wagner Love, Domenico Gatto, teve aí um boato na hora do almoço, o pessoal falando que ele tava rescindindo o contrato com o time francês lá. Mas a parada é a seguinte, mano, na boa, o Wagner Love hoje no Corinthians, ou em qualquer outro time brasileiro, ele não vai voltar a jogar bem. O Wagner Love, Domenico Gatto, ano passado ele fez sucesso, porque o Corinthians tava com um time aí extremamente encaixadinho. Você tinha ali o Renato Augusto jogando fino da bola, o Jadson Iden, o Malcom correndo por ele, tá certo? Criando inúmeras jogadas. O Wagner Love, pra ele conseguir fazer um gol, ele perdia 5, cara. Ele perdia 5. Então hoje falar, traz o Wagner Love que ele resolve o problema do ataque do Corinthians, não resolve, cara. Hoje o Corinthians ia precisar de um centroavante, Domenico Gatto, aquele cara broca, mano. Um cara brocudo mesmo, regenerador. É, concordo. Hoje pra trazer aquele 9 aí, por exemplo, o Marcelo Moreno é um cara, o Barcos é um cara, o Diego Tardelli é um cara. Agora não vê que esses nomes, Pinilha, velho. Não vê que esse, o outro aí também que jogou na Portuguesa, aí que todo mundo, rejeitou o Corinthians aí também. Ah, pro inferno, esses caras não resolvem nada. O cara vai pra lá, aí se arrepende de ter ido, agora fica pedindo pinico, velho. Mas desmentiram também, viu, RG, a informação falando que o Wagner Love aí tá em pré-temporada aí, que ele não viria, não. Mas a pegada é essa daí, Domenico, é isso aí. Então tá bom, vamos ver mais algumas mensagens, que chegou mais uma, vamos ver. E aí, galera do Estádio 97, meu nome é Fábio Pereira, eu moro aqui no Ipiranga. E eu gostaria de perguntar pro Sombra. Sombra, já que o Ganso não joga quarta-feira que vem, seria interessante o São Paulo povoar o meio-campo, jogar sem um atacante fixo, para tentar evitar o toque de bola do Atlético Nacional? Abraços. E aí, Sombra? Eu tô sentado na porra da madeira! Não dá pra responder agora. Não tem como responder agora, meu. Agora não dá pra ele estar sentado. Depois eu respondo, meu. Não dá. Vamos lá, mais um. Boa noite a todos. Eu sou o Jefferson. Sou punk da periferia, sou punk da freguesia do O. São Paulino de coração. Poxa vida, eu ouço vocês há mais de 15 anos, eu nunca consegui ligar. Sempre dá ocupado. Agora pintou essa oportunidade do WhatsApp. Um abraço a todos, vocês todos são impagáveis. Chupa, mano, chupa, Domenico. Vamos, que São Paulo vai ser campeão. WhatsApp. Para. Né, mano? Ah, pro inferno, manda te catar. Para, você acha que é isso? Esse é o Estádio 97, foram os WhatsApp, daqui a pouquinho tem mais WhatsApp pra você, manda o teu 943530150. Agora tem recado, né, Beija? Fala da BV, Benjinha. Olha só, amigão, você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção, o crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, são taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar 3003-7888. 3003-7888. Ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! É BV, bons negócios pra você. Vamos lá, vamos ao momento sem parar, que tal, hein? Vamos, Rivera? Boa, boa! Bora, mano. Vamos aí, Domênico. Aí, Jeová, segura a onda aí, Jeová. Olha só, entre no ar, fale a frase, o Hero me ajuda a ser um novo herói para o São Paulo e ganha uma camisa do São Paulo, do seu time aí, tá bom? O nome também de Chevrolet, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruz e a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. Vamos lá! Agora, momento sem parar, funcionando com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Em todos esses anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. É verdade, alô. Fala, Dodô. Opa, quem fala? É o Boy. Boy? Rafael Silva Boy. Rafael Fernando Silva Boy. É isso mesmo que o Bá falou? É isso aí. Caramba, hein, velho? Já conhece até um nome. Você ligou quantas vezes? 500 vezes aqui já? 15 anos, já. 15 anos ouvindo estádio? Caramba, hein, velho? Não tá na hora de atualizar o cadastro. Ora, o cara. É só a idade dele. Só idade? Qual que é a idade? 32. E meio. 32 e meio. 11 meses e. Então 33. 33. Já vai dar 33. Mas não vou falar que é a idade de Cristo, nem né? Nem eu, que é a idade do médico. É verdade. Mas 33 é legal, hein, velho? Dele, lembra, Domênico? Ah. Não Não teve uma música que fez sucesso? Qual música fez sucesso? Não sei. Aonde o boy vai, a vaca vai. Vai. Não é? Ou é o contrário? Onde a vaca vai. É o contrário. Aonde a vaca vai, aonde a vaca vai, o boy vai. Eu lembro que tinha essa muito música. Muito bom, sensacional. E o bairro? Aí não, gente, tá doido. E o bairro? Qual que é o bairro que você mora? Aqui é Gopouva. Benjinha trouxa, tá aí? O beija? Eu tô dando. Que foi, Benjinha trouxa. Eu tô dando. Um beijinho atrás. Tá dando lá. Eu tô dando. Tá dando, deixa eu falar. Trouxa só a gente pode chamar ele, tá dando, hein? Se ele fica nervoso, aí você vai arrumar uma puta do rapaz. Você vai arrumar uma encrenca, meu. Ele quer bloquear. Porra, o beija gosta de bloquear. Se liga, velho. Não. E aí, qual que é o time aí, velho? Tricolor, Tricolor? Tudo bem que é o time dele, mano, né, mano? Continua secando, hein, mano? Não tô secando, velho. Eu sou um cara que... Eu sou um cara que tô tentando amenizar seu sofrimento. Eu sou a morfina na sua vida, velho. Eu tô aqui pra tentar... Vocês já estavam assim desde a fase de grupo. Não, pelo contrário. Pelo contrário, eu não goro ninguém. Eu tô aqui pra tentar alertá-lo, talvez pra que você não se iluda com uma situação. E eu tô aqui pra tentar te trazer um pouco de conforto, cara. Ah, mas fala aí, velhinho. Com o Denis no gol, sem Ganso, com esses desfalques aí, Hudson, Ganso, enfim. Vai dar ou não vai dar? Puta, RG. Vai ter que ser na base da superação mesmo, né? Aquela coisa da camisa, né? E torcida lotando o Morumbi semana que vem, aí empurrando o time sem parar, e, cara, é aquela coisa. Apesar que... Tá fazer um golzinho e... Igual o Atlético, né? Ganhar de 1-0 aqui e ver o que dá lá na Colômbia. Apesar lá. Que do outro lado, também tem desfalque, né? É aquilo que o pessoal tá falando, é tentar fazer um jogo tático que nem com o Atlético, né? Fazer 1-0 aqui... Se for dois, beleza, mas 1-0 aqui, segurar lá e ver o que dá, entendeu? Mas o que vale a pena fazer, velho? Se você fosse hoje o Bausa, o boy Bausa, vamos lá. Você, armando o time de São Paulo, se você tivesse a possibilidade de instruir os jogadores, você diria o quê? Sai pra cima e tenta fazer um gol, independente do que aconteça, porque o importante é sair daqui do Morumbi com uma vitória, ou tenta amarrar o jogo aqui, mesmo que for pra tentar, sei lá, um empate em 0-0 e sair pro tudo ou nada jogando lá em Medellín. Não. Tem que aproveitar o embalo da torcida, cara. Vai pra cima. 1-0 aqui é goleada. Você acha mesmo, então, que tem que tentar a sorte já jogando no Morumbi, independentemente de... A nossa chance é aqui, cara, do jeito que tá a situação. Porque, assim, fora é aquela coisa, né? O Atlético assistiu o jogo contra o Rosário, eles perderam de 1-0 lá na Argentina. E pra eles é cômodo perder de 1-0, porque eles sabem que eles têm... condição, né, de tentar reverter em casa. E se empatar aqui, cara, aí já era, aí não tem como. E a vaca vai pro brejo, mano, mas dá pra confiar nesse time de São Paulo aí com a ausência do Ganso? O problema é que não tem ninguém pra substituir ele, né? Característica igual a dele não tem, infelizmente não tem. É que eu acho que agora o Bausa ele vai colocar o Michel Bastos pra fazer essa função. Por mais que os dois não tenham uma característica parecida, e nem a qualidade, porque a bola que o Ganso está jogando, o Michel Bastos, por mais que tenha voltado a jogar bem, nem se assemelha. Mas quem possivelmente vai fazer essa função aí é o Michel Bastos. E quem sabe o João Schmidt chegando um pouco mais ali para tentar ajudar um pouco na criação. E hoje está uma especulação aí que o Ganso parece que está sendo vendido, aí negociado depois do Libertadores, né? Não sei se vocês viram os noticiários, mas é aquela coisa de especulação também, né? Então, cara, o Ganso é um jogador aí que, quando ele quis renovar, a diretoria do São Paulo meio que deu um toco. A diretoria do São Paulo aí, acho que em duas oportunidades ou em três, meio que desconversou. Aí o Ganso voltou a jogar em alto nível, a diretoria do São Paulo quis renovar, e agora quem tá fazendo doce um pouquinho aí também é o Ganso, porque o empresário vai querer ver o que vai conseguir arrancar de melhor pro atleta, né, RG? E o Ganso é um cara que já não é de hoje, que tem sondagens de times da Europa. Parece que o Sevilla fez uma proposta recentemente, aí o Sevilla acabou fazendo. A China também é um mercado que já demonstrou certo interesse no Ganso. O São Paulo ele vai ter que pagar caro. Vai ter que pagar caro agora para renovar, talvez, com o melhor jogador do elenco. E esse comportamento dele não é exclusivo contra o São Paulo, não, hein? O comportamento dele, para quem já conhece o Ganso, é lá de trás, é lá do tempo do Santos. Ele é Ele é encardido pra essas coisas aí. Ah, né? Mas não sei, viu, RG? O Ganso, em determinados momentos, aí, ele já tentou uma extensão contratual com a diretoria do São Paulo. E a diretoria do São Paulo, em algumas oportunidades, aí, quando o cara não tava tão bem, meio que falou, ah, peraí, depois a gente vê, e etc e tal, desconversaram. Mas eu tô falando no sentido de revidar isso, entendeu? Uhum. Tipo, fazer esse esqueminha de vingança. Ele endurece mesmo, entendeu? Ele acha meio... que ele é vingativo? Ah, ele é... Ah, mas eu não acho não, RG. Eu acho que isso daí é aquele negócio, é oferta e procura. Quando o cara tava um pouco lógico. Abaixo do que ele tá jogando hoje, faz parte. Ele tentou, a diretoria fez docinho. Faz parte. Aí agora o cara tá por cima da carne seca, aí ele vai ter que falar, ah, não, beleza, agora vamos sentar e conversar. Agora tá certo aí o empresário do Ganso e o Ganso de tentar viabilizar a melhor situação pra ele. Mas tem que ter a proposta mesmo, né? Ficar blefando também. E lembrando que o contrato do Ganso não termina agora, né, RG? O contrato do Ganso vai até setembro do ano que vem. É. Tem um ano aí, um ano e um pouco mais, é. Acho que um pouco mais. Vamos tentar bater rolo aí, mano. Tem um problema com o Pato aí, vamos fazer um esquema aí, a gente manda o... Pato com o Ganso? Não, Centurion, podia ser, velho. Um cara bom, Centurion. O Ganso, velho. Centurion, tem um goleirão lá, o Denis lá, não tá interessado. Valia a pena o Corinthians pegar o Ganso mesmo machucado, velho. Tratar o cara e liberar o Alexandre Pato pra você. A gente tem um lateral bom que tá voltando agora, que não deu o negócio de empréstimo. Tem um Auro lá, se você quiser. Guarda também. Pra vocês, velho. Guarda pra vocês. Mas manda aí seu placar, velho, então. Ponte Preta e São Paulo no final de semana aí pelo Campeonato Brasileiro. Primeiramente aí, Hero. Me ajude a ser um herói para o São Paulo. Opa! O Hero. Me ajuda a ser um herói para o São Paulo. Me ajuda a ser um novo. Um novo herói para o São Paulo. Então repete tudo de novo. Hero, me ajude a ser um novo herói. O Hero me ajuda. Presta atenção. Hero, me ajuda a ser um novo herói para o São Paulo. Aí sim, garoto. Boa, ganhou a camisa aí do time, tá bom? Eu quero ir na torcida Estádio 97. Também tá com a vaga garantida. Pipão, hein? São Paulo Atlético do Nacional, né? Tem que sair, você tem que estar às 6h30 na quarta-feira, lá na rua Curumins, número 5. Tá? Lá na Cidade de Jardim, na travessa da Marginal Pinheiros, em frente à usina da Traição. Fechou aí. Domingão é 1-0 gol do Caleri, se jogar, né? Tá bom. Tá certo. Não, vai jogar. Acho vai que jogar? Possivelmente é ele que vai pro jogo, cara. Então tá bom. Falou, boys. É o que sobrou, né? Falou. Um grande abraço aí, meu velho. Abraço a todos aí. Valeu, obrigado. Valeu, mano. Obrigado. Abraço. Esse é o momento sem parar. Agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Olha o refresco. Venha tomar um refresco pra refrescar o calor. Tem de laranja, de limão, de tamarindo, o que você quer? De nada. Obrigado. De nada. Alô. Boa noite, Domênico. Boa noite, quem fala? É o Fernando Duarte, mais conhecido como Dinho Santamaro. Dinho Santamaro? Isso, tudo que eu falo é do Santamaro. Nome completo. Mas é mais conhecido aonde? Fernando Duarte Moreira. Boa. Fernando Duarte Moreira? Isso, São Paulino. São Paulino. Desde 1978. Isso, mas quantos anos você tem? 38. 38, RG. Mas ele falou já onde ele Moreira ou não? Ah, sensacional. Trocadilho, nota 10. Hoje esse puxador tá da hora, hein? Onde você Moreira, então, meu velho? Moro na região de Cidade Ademar. Cidade Ademar, então tá bom. Fala. O Deja não tá aí, que ele conhece tudo, mas não conhece nada. Senão o bar aí pra ajudar, ele tá lascado. É, né? Então, Domênico, pra princípio eu quero falar uma coisa aqui do Hero, né? Eu quero... Não. Pera. Opa, desculpa. Calma, vamos devagar. Como é que é a frase? Vamos lá. Santa Mara. Ô... Hero, me ajuda. Ô! Ô! O quê? Tô empolgadão, eu tô perdido aqui. Calma, vai devagar. Ô, então, Hero, vamos lá. Hero, me ajuda a ser um novo herói para o São Paulo. Boa, garoto, garantiu a camisa, tá bom? E eu quero ir no camarote Estádio 97. Eu quero ir na torcida Estádio 97, tá isso, bom? Isso, tá bom. Santa Maria. Tá bom, olha aqui, ó. Você tem que estar 6h30 lá na rua Curumins, número 5, na quarta-feira, tá? Tranquilo, 12x8, com certeza estarei lá. Tá certo, bom. E aí, você tá acreditando, tá confiante, cara? Pô, Domênico, vou falar uma coisa pra você. Confiante eu estou. Mas o que o problema... velho. Né? Oi? Tem desfalque aí do Ganso, né? É, infelizmente nós estamos com desfalque, né? E ainda tem o Chama-Gol lá também, que eu vou te falar aquilo ali. Chama-Gol? Chama-Gol. Pelo amor de Deus, mano. É, ele tá falando que o Chama-Gol, Sombra, tá vendo? Aquilo ali é só por Deus. Chama Sombra falou que foi na feira e lembrou dele. Viu uma barraca de alface. Não. Sombra que tá falando, sou eu não. Mas coitado do Denis também, cara. Agora é o momento, Domênico Gato, porque É esse ou é esse. Ou vai, né? É igual aquele negócio. Não, o casamento, Domênico, casamento. Você tem lá um terno, velho. Você engordou. Você fala, putz, faz tempo que eu não uso. Mas beleza, acho que vai entrar, vai servir. Você aparentemente não sabe que tá mais gordo. Aí você vai lá, você veste assim, você. Uma botoa, né, mano? Sabe, RG, você puxa a calça, aí, veste ela, vê que ela tá assim meio apertada na perna, aí você coloca depois a parte de cima, um paletó do negócio, você fala, putz, esse terno, tô parecendo um colchão amarrado. Deixa com aberto, né? Mas você fala, é o que tem, velho, é o que e tem, aí, você foi ver no dia, velho. É isso, Sombra. Não sei se vocês chegaram a falar, mas ontem à noite, pelo menos entre as pessoas que seguem as mídias sociais e ficam antenadas em coisas sobre o São Paulo. Mandou boa noite, é que o Sombra tá sem fone, mandou boa noite. Pra ele lá, vai. Muito boa noite ao ouvinte também, né? Então, o que acontece é o seguinte, ontem começou um buchicho que teria sido veiculado na, não sei se rádio Bandeirantes, TV Bandeirantes, no sul do país, que o São Paulo estaria trazendo por empréstimo o Alisson. Goleiro, mas não, bom. Melhor que o Denis, né? Não, ok, mas eu sinceramente, cara, não acredito que o São Paulo traria o Alisson no decorrer ainda da participação na Libertadores da América. Eu acho que isso é uma coisa que tem que... Sabe, não vou dizer que é maldade, cara. Não vou dizer que é maldade. Mas cabe, às vezes é o oportunismo, né, de se lançar algo para desequilibrar quem tá lá. Ah, com certeza. Pode ser, é verdade. Não, pode ser. Não pode descartar, não. Isso no futebol tem muito, viu? O Alisson é melhor? É. Mas, assim, é um puta goleiro. Calma, não. Eu já acho que o Praz, por exemplo, acho que tá até melhor. Bem melhor. O Alisson é melhor que o Denis? É. Mas, pô, eu sinceramente, cara, eu não acho que o São Paulo estaria tratando, né? Não sei se... Acho que já até negaram essa história, viu? Negaram isso. É. Ô, Sombra. Diga. Aquele goleiro, Martins Silva do Vasco, pra mim, se eu sou da diretoria, eu iria pra cima dele. Porque, então, pra mim, eu acompanho um baita de um goleiro. Já tem experiência. Porque o Sombra, o Denis, ele pulando, ele é todo duro, mano. É todo duro, meu. Ó, eu vou falar pra você. Eu sou São Paulino, assisto todos os jogos de São Paulo, ia muito no estádio. A minha filha nasceu, eu tive que puxar o breque, né? Mas acompanho muito o São Paulo. O Denis, quando ele vai na bola, meu Deus do céu, parece que ele tá com aquela... Eu não gosto que deixa você com a coluna reta lá, não deixa você mexer muito. Ele fica tipo um poste, meu. Ele sabe o que acontece? Às vezes, é lógico, você pega um grande goleiro, ele já mostra um talento suficiente, e você, quando você já vê a postura da pessoa em campo, você já nota qual é a grande diferença entre um cara que tem talento de verdade e o cara que é bom, mas não tem o mesmo talento. Uhum. Eu acho que o Denis está no caso de, assim, ele é bom, mas não tem esse talento todo necessário para ser o goleiro de um grande time. E outra, ele tá substituindo o Rogério Ceni, né? Agregue-se a isso, está substituindo o Rogério Ceni. E às vezes, como você diz, na movimentação, você vê quando o cara, às vezes, ele não tá assim, tão seguro de si. Então pode ser que as mesmas bolas que ele falhou nesse ano, se ele fosse goleiro da Ponte Preta, talvez ele não tivesse falhado. É verdade. Porque o nível de compromisso é outro. E é isso que às vezes diferencia o cara que tem condições de entrar e já pegar uma camisa muito pesada. Sim. E aquele que de repente fala assim, não dá. Você tenta, tem a sua qualidade, mas não dá. Agora, é que a gente tá debatendo, né? Se o goleiro estiver ouvindo agora, é ruim, né? O cara fica triste de ouvir essas coisas, né? É. Fica triste. E o que eu tô falando não é pra chegar agora a desmerecer o goleiro, fazer campanha contra. Meu, torço muito pra que o Denis, cara, ele faça as melhores partidas da vida dele, calhe a boca de todo mundo e que renove por 10 anos com o São Paulo, que ele mostre que ele é um mega goleiro. Mas é difícil, esse, né, é o verdadeiro desejo do torcedor. Ô, Sombra, mas o semblante dele é de derrota. Mas é isso, às vezes o semblante da pessoa diz muito. Porque às vezes não é que é de derrota. Será que às vezes não é da ansiedade pela situação que ele está enfrentando? Então, uma pessoa que tem uma... Às vezes não é que é medo, é ansiedade, é o nervoso, é insegurança. Mas eu acho que o São Paulo falhou aí, Sombra, porque no momento de transição, por mais que o Denis já fosse o substituto do Rogério Ceni, era uma responsabilidade muito grande que o cara estava segurando aquele BO ali, não é? Ele estava substituindo talvez o maior jogador da história do São Paulo. Com certeza. É, se você traz um outro goleiro, Sombra, com um pouco mais de bagagem, podia ser o Jefferson, vai, vamos colocar assim. Ou vamos colocar até esse Elton aí, que terminou a carreira dele agora no Porto aí, encerrou o contrato, etc e tal. Se fosse Elton, chega, mesmo que for pra jogar um ano, ou seis meses. Você só tira, talvez, aí, do colo do Denis, essa responsabilidade de estar substituindo o Rogério Ceni. Porque é embaçado. Mas ele tá 10 anos no clube, desculpa, não sei se são 10, mas ele tá 10 anos esperando o Rogério se aposentar pra assumir a posição. E o próprio Rogério, quando saiu, meio que falou assim, agora é a vez dele. Então existe todo um contexto que não é um contexto do qual participa o torcedor, que é um contexto de onde participam as pessoas que administram o grupo, os gestores, o técnico, os assistentes, as pessoas do dia a dia, os diretores, as pessoas que estão ali. Então, para eles, ali, a sucessão natural, qual que é? É o Denis. Como foi o processo sempre lá dentro. Né? Como estava previsto o processo. Agora, isso fica implícito também que ele tem a chance dele. Eu acredito que se ele não mostrar aí, até o término da Libertadores, uma grande condição, vão chegar, eu acho, passada a Libertadores, ganhando ou não, se ele não mostrar o gabarito para realmente ser o titular, vão chegar e falar assim, Denis, cara, convenhamos, vamos ser francos, né? São Paulo precisa de alguém que dê um pouquinho a mais, que é aquilo que um clube como São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos precisam, né, cara? Aí é a questão de ser franco. Mas o São Paulo foi franco com ele. Até agora, negou qualquer possibilidade de trazer um goleiro. Isso ninguém... O suporte é total, hein? Botou a fé, né? Isso é indiscutível. Botou? Então a chance que ele precisava ter, ele está tendo. Só que São Paulo, em termos de goleiro, não pode ter a mesma paciência. Você pode ter uma paciência com o cara que você lança. Porque o goleiro não é o cara que você fala, ah, ele foi mal, tira aos 15 do segundo tempo. Não é assim, né? É diferente do lateral. Ah, o lateral não tá indo bem, troca. É diferente, cara. Diferente. Só passar uma informação aqui também. É diferente, né? É, eu até tinha cogitado a possibilidade do Calleri jogar esse jogo contra a Ponte Preta. É, inicialmente ele não entra em campo, ele vai pro banco, vai ficar no banco ali, acho que pra ser poupado também. Tá, porque não deveria jogar, não. O Ganso já é de exemplo. Olha, o Calleri é um... Desculpa, agora, cara, é um momento, mas o Calleri é um cara que... Esse não pode estar com a musculatura cansada. Porque ele mesmo, ele provocou. Os seus descansos aí foram vários. É. Expulsões, viagem pra passaporte, viagem pro amigo que morreu. Ah, você tá cornetando? Não, mas não é que eu quero cornetar, é verdade. O único que não pode falar que tá cansado é o Calleri. Não, concordo, Sombra, mas naquele domingo, pelo amor de Deus. Não, concordo. Porque agora aí não é questão voltar, de cansaço. Né? Vai que se machuca, né? Aí é uma questão de repente, ele tomar uma pancada. É. Aí é aquela questão do azar, né? Não do cansaço muscular. É a questão... Não pode não, pelo amor de Deus, tá louco. Você é louco, não dá não. Ô, Sombra, agora eu vou falar uma coisa pra você também. Um dos motivos que eu falo que o Denis, acho que cavou o buraco dele, foi até a própria esposa dele, né? A declaração que ela fez do Rogério Ceni. Falei, no dia que o Denis entrar e não segurar o Rojão, a torcida vai cair de pau nele. Ele começou a falhar contra o River Plate, falhou contra o Corinthians com o Lucão batendo cabeça, contra o Santos ele deu aquela ramelada novamente. Então ali ele foi minando a situação dele. É, mas entendeu? Isso aí, cara, é o seguinte, vamos esquecer que a mulher dele um dia falou alguma coisa. Tá? Vamos esquecer, apaga. As nossas críticas seriam as mesmas. É um tamara essa mulher desse cara também. Verdade. A questão da mulher serve só como pretexto pra gente fazer alguma brincadeirinha. Ah, com certeza, né? Mas... Só pra gente lembrar, ah, tá vendo? Vai lá, ô mulher do Denis, vai. Né? Não adianta, você sabe o que acontece? Você substituir um goleiro da altura do Rogério Ceni, do Marcão. Ah, o Palmeiras teve esse problema um pouco tempo atrás aí. O Bruno. O Bruno era da categoria de base, era querido por todos ali. Não segurou a onda. Ele é bom goleiro. Ele é bom goleiro. Só que Sombra, ele era o famoso que se chama, oh. Chama gol, né? O chama gol. E vou te falar, se o prazo não voltasse... O Palmeiras podia ter sérias complicações de cair para cima. E vou dizer mais, o Palmeiras é verdade, quase caiu por causa do Bruno. Do Bruno? Sim, eu lembro. O Bruno, e o Bruno foi campeão da Copa do Brasil, então o Sombra falou uma coisa importante agora. Obrigado. Ganhando ou não, lembra que você falou? É. Você falou assim, o Denis ganhando a Libertadores ou não, o São Paulo vai ver se ele foi bem ou não e tira ele. O Bruno ganhou a Copa do Brasil e o Palmeiras tirou o Bruno. Claro. Estão ganhando ou não? Presta atenção. Saiu na hora certa. Não é verdade, Bruno. Né? Ô, vai cá. Ó, goleiro, bicho. Pra mim, goleiro é tão importante quanto o centroavante. Porra. Com certeza. Porque se o goleiro errar, não tem mais nada ali atrás dele que possa salvar o erro. Só o barbante. E o goleiro que faz a mega defesa, tem tanto valor quanto o cara que faz, sim, um gol. Pode, é. O gol que você evita vale tanto quanto o gol que você faz. O gol tomado não foi tomado, acabou. Exato. Se o time ganha de 1-0 é porque o goleiro fez uma puta numa defesa lá que ia ser um empate, ele ganhou o jogo. Exato. Centroavante, olha, centroavante, ou nego que sabe chutar no gol. Nego que... Às vezes o cara não é centroavante, mas é tem um puta poder de fazer gol. O cara que é goleador e goleiro são as figuras principais. E outra, né? Goleiro tem que ter a liderança ali no quiosque dele ali. Ali ele tem que pagar esporro, ele tem que dar esporro. Velho. Ele tem, entendeu? Ele tem que ser o cara ali, velho. É verdade. Se não tiver moral pra fazer isso, ferrou. Cansou. Mas você imagina se nessa Libertadores tivesse lá o Rogério com o Maicon na zaga. Era outra história. Era outra história. E mesmo o Rogério velhão, do jeito que tá. Ô, oh, torcida do Santos lá, bicho, no jogo lá com o São Paulo, falando, chuta no Denis que é gol. É, agora a torcida tá cantando essa música agora. Porque os caras não acreditam. Se gritar isso pro Rogério, o Rogério vai dar risada, né? Vai falar assim, tá bom, galera, valeu, obrigado. Chuta aí. É, então manda aí, vamos ver, manda aí. E o Denis? Hã? E o Denis? Mexe com a pessoa. Chuta não. Mexe com a pessoa, cara. É complicado, velho. Não é fácil, não. Com certeza no dia do jogo lá, eu vou apoiar cara, ele. Eu vou apoiar ele. Que você falou, entrou, botou a camisa, tem que apoiar. Então vamos apoiar. E agora, viu? Qual é o nome do ouvinte? Esqueci. Fernando, e agora não tem mais jeito, viu? Agora tem que torcer pro cara, velho. Vocês aí tem que torcer pro cara. LG, não vai trocar. Eu compartilho com o Fernando. Agora é ruim. Se fizer já isso foi. Agora... O poder da palavra, bicho. A palavra move montanhas, cara. Quando a gente chega aqui e fala que o Benja é São Paulino, desequilibra. Fica desequilibradinho. Fica nervoso. Fica chorandozinho. Fica xingandozinho. Mas vou dar parabéns também pra diretoria do São Paulo, porque, meu, contratou um cara que nós precisava, meu, o Maicon. Eu tive o prazer de conhecer no aeroporto lá, um cara gente boa pra caramba. E ó, fiquei feliz de São Paulo contratar ele. Agora, mais um zagueiro aí, de repente, né, Sombra? Pra fortalecer, porque, meu, precisamos de mais um zagueiro também, queira ou não. Estilo do Pote um pouco, vai, do Maicon também, assim, pra melhorar mais a zaga, porque o Lugano, eu gosto do Lugano. Só que, às vezes, tem jogos que, meu, precisa de um outro zagueiro também pra botar a ordem na casa também, né? Maicon, não vamos merecer a história do Lugano, jamais. Jamais. Maicon é aquele rapaz, o God of Zaga? É, tá falando? God of Zaga, vai te catar, velho. É inspirado no Kratos. God of Zaga. No God of War. Mesmo assim, velho. Olha, cuidado. Ó, mas precisa ver até onde esse Maicon também não vai confessar, hein, velho. Você viu o pênalti que ele fez em cima do maluco do Fluminense lá do Osvaldo, velho? Ó, tem necessidade, mano. Não, mas isso é outra história. Tá cheio de zagueiro aí, bom pra caramba, que às vezes faz um pênalti aqui, ó, troca o like, não é marcado. Agora, então, o Maicon, ele não entrega. O Maicon é bom jogador, gente. Bom, tô te falando, eu sou puta cara crítico com o meu time, cara. Sou muito crítico. O Maicon é o tipo do cara, é o zagueiro que você pode confiar. E tem habilidade, Só um aviso pros zagueiros agora. Vocês estão sabendo, né? Nessas novas regras aí, a partir de agora... Cobrança de escanteio, viu, mano? Cobrança de escanteio, cobrança de falta, cruzamento na área. Tem aquele lance do zagueiro e o centroavante ficarem se abraçando, não é? Agora é orientação, é pênalti, hein? Será que vai fazer isso mesmo aí? Você vai ver. A orientação agora vai prevalecer o agarrão do zagueiro, hein? Então, e agora um jogo aí que eu queria até discutir isso aí com o mano, né, mano? É. Que a bola bateu na mão do atacante do Corinthians e o juiz deu pênalti? Como pode? Não, aquele lance do Luciano. Mas é que tá, velho. É o nível da arbitragem, velho. Tô falando. Enquanto não houver, talvez, uma padronização... Então, mas, ô amigão, aquele lance ali foi claríssimo, foi um erro do árbitro ali asqueroso, porque, primeiro que o Luciano domina a bola com a mão e segundo que ele não sofre a falta, o cara foi lá e deu pênalti. Mas o nível da arbitragem, cara, tá péssimo, velho, tá péssimo. E é por isso que eu sou a favor da simplificação da regra. Bateu a bola na mão, independentemente se é pra defesa ou pro ataque, tem que parar o lance. Porque você começa a entender em determinados lances ali, que você vai falar, pô, o cara não tem critério. Você pega ali, esse lance do Maicon aí, que ele deu uma trombada no Osvaldo, do Fluminense, dentro da área ele não marcou. Houve uma falta parecida, 2 minutos depois, no meio campo, ali no Morumbi, ele foi lá e marcou. Um critério totalmente oposto. Ah, mas eu acho que o Osvaldo, ele reduziu. Ele tava em quarta, quinta, engatou. E de repente ele deu uma reduzida pra terceira. Sombrar, não foi. Não foi. É impossível você não bater na traseira, meu. Mas tá louco, imagina. Aí tem que acionar a HDI. Mas o negócio é o seguinte. Aí uma carreta, o que você acha que vai acontecer? Essa foi boa. Mas, ô amigão, naquele lance ali. Só dá uma bicicletinha, né? Mas se a gente pegar aquela imagem por trás do gol, Sombrar, o Maicon, em momento algum, ele olha a bola, RG. Ele vai direto no jogador Fluminense e bate no cara. Mas o nível da arbitragem, amigão, tá muito ruim. É por isso. Eu era contrário ao uso da tecnologia, mas a partir de hoje, cara, não de hoje, mas eu acho que eu já revi esse conceito já tem alguns anos. Hoje, por mais que a gente fale, mas futebol é polêmico, etc e tal, a gente não pode ter, Sombrar, o número de erros absurdos. Uma coisa é o cara falar, pô, errou ali num lance pontual. E vai não. aumentar esse número. A cada rodada, RG, o erro é mais grotesco. Ontem, Sombrar, no jogo do Palmeiras, o Gabriel Jesus marcou o primeiro gol dele na partida, o terceiro do Palmeiras no jogo. O lance, Sombra, o Zé Roberto vai na linha de fundo, faz o cruzamento pra trás, o Gabriel Jesus sozinho escora pra dentro do gol. O árbitro conseguiu dar o gol pro Cleiton Xavier, que tava a 3 metros do lance. O que custa alguém na televisão e falar, seu árbitro, né? Não foi ele, foi o outro. Sim, porque isso, Sombra, modifica, é uma série de coisas aí, até dentro do próprio campeonato, artilharia, etc e tal, isso tá em muda. Tem jogador que ganha bônus por gol. É um lance, Sombra, pois é um lance que às vezes aí o cara pega e fala, mano, mas você tá discutindo algo que não é relevante. Mas isso mostra, Sombra, a falta de atenção do árbitro, porque o cara vai marcar quem fez o gol ali no cartão amarelo dele, na hora. Ele vê o número da camisa do cara e marca ali e fala, esse cara marcou mais um gol. O RG, ele ganha bônus por piada. Eu não ganho porra nenhuma. E com essa nova orientação, viu, Domênico? Me cobre. Sabe o que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? Vai ser a mesma discussão do pênalti. Da bola na mão, mão na bola. E agora vai ser o seguinte. Centroavante vai chegar na área, vai pegar a mão do zagueiro, vai ficar segurando a mão do zagueiro como se o zagueiro estivesse segurando ele. Você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver a zona que vai ser isso aí. Desculpa, eu sei que é momento sem parar, é rapidinho, mas só um adendo aí, de uma regra que já tá, já, não sei se já tá valendo pro brasileiro, acho que já tá, mas vale pro campeonato, agora pra Libertadores. Se eu faço uma falta no Domênico fica contundido no gramado e eu tomo um cartão amarelo ou vermelho, o jogo não reinicia enquanto você que está machucado não estiver apto. Não retornar para o jogo. Enquanto você não retornar, ele tem que ser atendido no campo, porque senão, como que era antes? Fiz uma puta falta em você. Tira o cara. Você está todo machucado, você sai para ser atendido, eu tomo amarelo e o meu time continua jogando com a mais. Se beneficia. Até o outro voltar. Entendi. Acho isso uma puta mudança legal. Legal. Como aquela também dá falta fora do campo. O cara toma uma pancada, tem que ser atendido fora de campo, o time é punido jogando com um a menos. Por isso que ontem o Gabriel pegou, o cara subiu com o pé no peito dele lá uma hora. O mano tava assistindo. Parecia aqui. Com o Bifu, né? Você tá vendo coisa também. Não, o mano tava assistindo aqui. Ele ficou caído no campo, Sombra. Acho que já tá valendo então. Ele ficou caído, o juiz parou o jogo. Os caras tocaram a bola pra fora, não sei. Mas tomou amarelo o jogador adversário? Tomou amarelo. Tem que tomar, só se tomar cartão. Então, eu não lembro se ele tomou amarelo, me parece que tomou. E aí o juiz ficou vendo lá, eles ficaram resolvendo com o Gabriel até ele se levantar. É isso aí, é a orientação. Então essa é a... Não tirou ele? Acho que já tava lá. Foi um monte de jogador. E você sabe que agora é o seguinte, fez a falta. Sabe quando o cara empurra o cara fora de campo? A falta é cobrada próximo à linha. Antes, você empurra o cara fora de campo, você pode dar até amarelo para quem fez a falta. Mas não pode cobrar uma falta porque aconteceu fora de campo. Agora, a bola... Põe na risca. Você põe na risca e cobra a falta. Tá. O que é correto também, hein? Sim. Às vezes o cara fora de campo vai lá dar uma voadora. Sim, não adianta, né? Eu acho que a única zona dessas mudanças aí vai ser esse negócio de abraçar ou não abraçar dentro da área. Isso aí vai ser interpretação é coisa perigosa. Santa Mara, isso aí, viu, RG? Senhora de interpretação. Fernando, um grande abraço pra você, tá bom? Muito obrigado. Você garantiu... Posso fazer um agradecimento aí? Fala, meu. Mandar um abraço aí pro meus irmãos Mário e Rogério, palmeirense Rogério, meu irmão Mário São Paulino. Meus amigos também que me conhecem quando eu tô falando agora aí, tá mandando mensagem pra mim. E agradecer a vocês aí que fazem parte da minha vida aí no dia a dia, que eu sempre saio do serviço ouvindo vocês. Obrigado. Eu começo a ouvir desde o começo, vai até o fim. Muito tem um obrigado, monte de gente que faz o serviço ouvindo a gente, velho. Que tipo de serviço que você faz ouvindo? Cartório, Sombra. Até essa hora você tá trabalhando? Não, eu tô em casa. Eu cheguei em casa, já peguei o telefone e falei, opa, deixa eu discar, meu. Cartório fecha que hora? Fecha às 5. Esses caras são folgados. Nossa, mas o do Rogério aqui fecha às 2. Os caras abrem meio-dia e fecha às 5, velho. Puta trabalhinho moleza, hein? O do Rogério abre às 2 e fecha às 4. Porra, tem uns negócios que não dá pra entender, velho. O Domênico tá precisando de uns selinhos de certificado. Você tem aí ou não? Tem selinho aí que é com ele e o Aguinaldinho. Ah, é verdade. Tem nada de Aguinaldinho, ó. O Rogério é muito bom, hein? Oh. Esse cara, eu vou falar pra vocês, é muito bom. Eu só fico chateado quando ele começa a imitar o Carlos Alberto e o RG quer bater nele. Tá bom, esse Fernando. É um crica, é um falou, crica. Falou demais, velho. Já chega. Tá bom, Fernando. Rapaziada. Um abraço, valeu, obrigado, irmão. Meu velho. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço, valeu. Tal. Esse é o momento sem parar, funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro, o terceiro tá entrando no ar. Pronto, Speed. Os freios e o volante estão funcionando perfeitamente. Estamos prontos. Sai daí, Spar. Alô? Alô? Quem fala? Murilo. Fala, Murilo, tudo bem? Tudo bom. Caralho, consegui. Oh! Que isso? Caralho. Tem criança ouvindo. Você tá louco. Caralho. É. E é Murilo. São 10 anos tentando ligar, pô. É, mas conseguiu. Murilo do quem? Murilo Castiglione Silva. Castiglione Silva. Quantos anos? Chewbacca. Você... Como? Chewbacca. Seu Chewbacca? Você é Chewbacca? Eu falei com o Ben já lá na despedida do Rogério, com o Rudy. Chewbacca. Tava lá com vocês. Tá bom. São Paulino. Quantos anos tem, Murilo? Tenho 28. RG 2.8 hoje. Porra, sexta. Mano. Providencia aí, mano. O que é RG? Que providencia? Que bozano pro Chewbacca, velho. Sensacional! Recadinho! Nota 10! Sensacional! Chewbacca, velho. Chewbacca, mano. Então tá bom. E você mora onde, velho? Eu moro na Giovanna, subzinho do Rudy. Vizinho do Rudy. Então tá bom, velho. Fala com o Sombra aí, de São Paulo. São Paulino, né? São Paulino, claro. Eu quero ir na torcida, estádio 97. Já tá lá garantido o camarote único. Você tem que estar às 6h30 da... Não consegui convite. Não, conseguiu agora. 6h30, você tem que estar na rua Curumins, número 5. Cidade de convite? Cidade de Jardim, tá? Rua Curumins 5, tá bom? Porque pra... Tudo bem. Pra uma grande festa, você recebe convite. Olha, grande festa ou velório, velho? Pode ser também. Festa de gala, pode 3 ser. A 0. Vai São na Paulo. Minha. Pode ser festa de gala, como pode ser uma tragédia, hein? É. 3 a 0 São Paulo. Pra pode nós é festa aí. De gala, pra outros é festa de galinha. Mas o... Vai preparado, vai de preto, velho. Esse jogo tá com cara de velório, tio. Boa nada, mano. Ó, arroz... Você é fanfarrão, mano. Não fanfarrão nada, é verdade, velho. Eu sou a morfina na tua vida, velho. Eu vou te falar, né? É isso. Tá todo mundo esperando tanto que o São Paulo vai fazer uma partida ruim, etc e tal. Que vai fazer. E isso vai ser, na verdade, um fator motivador pra aqueles que entrarem em campo darem o sangue em campo, cara. Você vai ver. Nós vamos ganhar esse jogo. Aí tomar 3, eu quero ver tua cara aqui. 3-0 São Paulo. Mano, era um clube que, na verdade, o São Paulo já era pra ter caído fora na primeira fase. Nós estamos na parte... Tá na fase? Ô, Chewbacca. Oi. Então, já era pra gente ter saído fora, cara. Então, todo histórico, toda a trajetória do São Paulo aí na Libertadores vem sendo um histórico, cara, de vencer barreiras. A gente tá vencendo barreiras. E se Deus quiser, os deuses do futebol, nós vamos vencer essa barreira também. Mas, mano, é o clube da fé, cara. Mas em termos de confiança, seja sincero pro teu ouvinte, não tente passar algo que você não acredita. Em termos de confiança, de 0 a 100%, qual que é teu grau de confiança pra esse jogo? Grau de confiança? É. Confiança barra expectativa também. 70%? Tá otimista, hein? Eu tô, mano, porque, cara, bicho, porra, é o São Paulo, é no Morumbi, é Libertadores, tem que rolar uma sinergia legal da torcida. Ah, mano, não, os caras já tinham. O São Paulo não iria continuar. Olha, o São Paulo tá no lucro em termos de etapa, de grana. Pô, levantou uma grana legal aí com o Libertadores. Não, já era. Acho que vai levantar agora, cara. Acho que uns 7 milhões de reais agora. Só com esse jogo. Então, pô, e o mais importante que o torcedor tem que entender. nós estamos super desfalcados. Se der um revés, no dia seguinte, vamos com tudo no brasileiro. E aí com Cueva, com Ganso recuperado, e vamos buscar o brasileiro também. Tem que ir pra cima, cara. Vambora, não tem conversa. Sabe, acho que o torcedor, meu, ele tem que partir do próprio torcedor, levar a motivação, levar o positivismo. Porque pra jogar contra, tem todo um monte de adversário, torcedor, programa de TV, tá cheio. E, ô, amigão, o Sombra te convenceu com esse discurso motivacional aí ou você continua pessimista? Cara, o Sombra é muito claro no que ele fala, um cara sensato e eu tô com ele. Eu acho que, puta, não era nem pra gente mais estar, mas agora que estamos, na final a gente já tá, isso eu tenho certeza. Ó, eu tô cansado de ver time que era fraco e ganhou a Libertadores. Pô, quantos aí fracos nos últimos anos... O próprio São Lourenço foi campeão, né? O São Lourenço, a LDU foi campeã e com ó, esses dois... Com Balsa, cara. Ele não ganhava um jogo fora, ganhou tudo dentro. Mas é que tá, Sombra, é igual um time pequeno quando ganha uma Copa do Brasil, um time pequeno quando chega aí no Campeonato Brasileiro. É mais fácil você ganhar com um time pequeno do que com um time grande. Não em termos de elenco e de qualidade. Eu falo com relação aí a responsabilidade. Por exemplo, Campeonato Paulista, vamos colocar o Paulista aqui como paralelo aqui para que a gente possa analisar. O Audax, ele tava jogando bola, tava. Mas era um elenco, Sombra, que não tinha expectativa. É muito mais fácil quando você não tem uma expectativa e começa a trilhar um caminho e conseguir o título, consequentemente, do que aquele time que é grande, tá certo? Que tem uma torcida atrás pressionando, tem uma diretoria cobrando também. É muito mais difícil você conseguir, talvez, encaixar. Você tem toda a razão. E fazer com que esse time aí seja vencedor. Você tem toda a razão, mas eu acho que como o São Paulo estava quase fora da Libertadores e com um monte de adversidades, eu acho que isso, justamente isso que eu estou dizendo, o São Paulo acabou sendo assim desacreditado pela mídia, por muitos torcedores. Eu, inclusive, achava que não ia passar da primeira fase. Mas eu acho que aí tem uma diferença, hein, mano? Quando você... Libertadores, o pequeno e o grande, todos querem ganhar. Quando você pega o Campeonato Paulista, você entra naquela de sempre dúbio. Pô, será que o Corinthians está... Ah, mas quando chega numa final quer ganhar, RG. Quando chega numa final quer ganhar, sim. Mas você mesmo, que eu disse aqui, né? O São Paulo, por exemplo, será que não abriu mão do Campeonato Paulista, de uma dedicação plena no Campeonato Paulista? Ah, você sabe, sim. Ali eu acho que tava muito mal. Mas, por exemplo, o que você falou, Sombra, a respeito do São Paulo na Libertadores, tudo bem, a torcida começou aí com o pé atrás, o São Paulo tava jogando mal, a primeira fase ali na fase de grupos ali no São Paulo, o São Paulo tava mal, se classificou na Bacia das Almas, etc e tal. Mas time grande é igual uma fogueira, quando tá naquela fase da brasa, RG. Você fala, pô, apagou, mas se bater um ventinho, acende de novo. E com time grande não é diferente. O São Paulo, por mais que a torcida entenda que tinha um elenco limitado quando começou a Libertadores, naquela fase de grupos, quando se classifica, Sombra, a torcida, ela reacende. Ela começa a cobrar novamente. E pra ela, passa a ser o melhor time da competição. Por mais que não tenha, talvez, um subconsciente, aquela consciência, mas o São Paulino passa a acreditar que tem. O São Paulino tá bem consciente das dificuldades, viu, mano? Ah, tá. Tá todo mundo bem consciente. Só que ao mesmo tempo que tá consciente, é desfalque pra caramba, cara. Pode perder o Mena, o Hudson, o Kelvin. Ó, um cara que foi responsável pela mudança do São Paulo Libertadores é o Kelvin. O Kelvin não vai jogar. Também. O Ganso, que foi o melhor jogador de São Paulo esse ano, não vai jogar. Então, acho que agora chegou uma hora que o torcedor vai abraçar quem estiver dentro de campo, cara. Sabe aquela coisa? Tamo junto. E ainda com essa renovação aí do Maicon, com a ficada aí do Maicon aí, com a permanência dele... Aliás, God of Zaga, cara, porra, eu acho que vai ter uma, assim, cara, acho que vai gerar uma energia muito positiva, muito positiva. Agora, eu também não sou adivinho, cara, não tô dizendo, ah, já atropelou, já ganhou. Claro que não, o outro lado, e digo mais, o outro time joga melhor. Só que agora, cara... Eles têm desfalque também. Eles têm desfalque, ok, mas eu acho que eles jogam até melhor do que... Se você somar os dois têm desfalque, mas eles jogam melhor, ou jogavam melhor. Tá? Só que agora não tá em jogo. O melhor num campeonato de pontos corridos vai ganhar. É, sim, lógico. Agora são dois jogos, meu. Às vezes você tem duas. Você nem joga bem. Duas bolas paradas, você ganha de 2-0 e leva uma puta vantagem. Lógico, guardemos, né? Cabe a mim também trazer, lógico, o panorama positivo da história. Claro. Deve ter lá os colombianos lá também pensando diferente. Ah, eles estão todos desfalcados, vamos ferrar os caras. No contra-ataque vamos meter gol nos negros, vamos comemorar. Lógico, cada um torcedor na sua. Mas eu não tô enfeitando um momento psicológico. Acho que o momento psicológico do São Paulo pode ser levado dessa maneira. Pode ser levado dessa maneira, sim. Só acho que se perder também, o torcedor não pode baixar a cabeça. E, porque acho que contratou o Maicon, contratou o Cueva, vai vir mais jogador, devem vir mais jogadores pro brasileiro. E vamos buscar o brasileiro. O Palmeiras tá muito bem? Tá. Tem o melhor elenco junto com o Galo? Tem. Cara, mas bicho, tem muito campeonato pela frente. Muito. E não tá longe. Não vamos perder não, Sombra. Vamos ganhar. É, vamos aguardar, velho. É isso aí. Aguardemos. Os adversários estão tudo querendo aguardar. Estão tudo querendo aguardar. Aguardemos. Eu não torço contra ninguém porque eu não sou anti, velho. Não, não. Eu nem vou ver esse jogo aí. Não vai. Eu vou mesmo, torço não. Não vai, velho. Eu não sou anti, velho. Puta hipócrita. Eu torço pro meu time, filhão. Puta hipócrita. Nem ver esse jogo eu vou ver. Eu não torço a favor e nem contra. Sabe quem vai ver que não é anti? Quem? O Benja. Ele é a favor. Mas o Benja é tricolor, ele então, Benja é tricolor, é claro. Ele tem amigos lá, pô. Ele tem amigos lá. Pera só um minuto, esse papinho... Ele ligou o telefone e falou. Esse papinho que vocês falam que não vou assistir, não vou torcer, mentira. Mentira! Não, você quer responder por mim? Toda mentira! Quer responder por mim, malucão? Eu falo, vou torcer contra sim, não tem conversa fiada não. Porque se é contra o Palmeiras, os caras torcem. Claro, claro. Que papinho furado. Não, lá vou ficar torcendo. Claro, que torce contra. Desculpa, é papinho furado. Você acha que eu não tô nem aí. Como não tá nem véio, aí? Quarta-feira eu vou sair da rádio, vou chegar em casa e vou dormir, velho. Vai assistir. 10 da noite eu vou estar dormindo. Porque a sua família toda vai estar assistindo televisão, que eu vai, sei. Vai, vai. Eu tenho o quarto que é só meu, Paquito. Vai, fecha a porta e vou dormir. Ele fez um puxadinho. Aliás, eu fiquei sabendo que alguém em 2005 aí ficou trancado no quarto que não queria ouvir gozação, tem isso, é? Teve. Quem será? Porque 2005 foi campeão, velho. É. Quê? 2005 foi campeão. Foi campeão de quê? Ué, brasileiro. Do aquele quê? Do asterisco? Asterisco vírgula. Aí você vai lá, ó, saque@cbf.com.br. Não sei, hein? É, eu não sei. Essa pedrada não foi pra mim, não. Você deu uma tijolada agora no Domênico Gato. Que Domênico Gato? Foi sim. Não sei de nada. Foi sim. Você tá falando aí. Fui campeão? Você zoado por quê? Não sei. Ele falou de Libertadores aí. Não sei. Se você for pegar Libertadores de 2005, quem disputou lá? Mundial, Libertadores. Não sei. Não tava. Então tá bom. Ô, Murilo, um grande abraço pra você. Obrigado aí, viu? Ô, Domênico, quero falar da Hiro. Fala, como é que é, então? Diga. Ah, da Hiro. Putz, meu branco, agora eu tô nervoso. Ô, Chewbacca. Ué, Chewbacca, você falou que queria falar da Hiro. Agora fala, velho. Você não tá aí com o Han Solo do lado? Pergunta pra ele, porra. Ah. A Heroes, me ajuda a ser o novo herói para o São Paulo. Pronto, ganhou a mesmo. Olha, só o patrocínio da Hero já vai, vai trazer a vitória pro tricolor. Você viu que exercício? Você vai ver. Calma. 3-0, marca aí. Calma, vai devagar. Então tá bom. Queria mandar um salve aí também. Salve. Manda um salve, velho. Um abraço. Ah. O pessoal aí do grupo dos fanáticos aí do futebol, principalmente os tricolores aí, o Albino, o Mumu, Periga e o Ken. É nóis. Então tá bom. Grande abraço, Murilo. Obrigado. Falou o Maurício e o Ricardinho aí, meus primos. Tá dado abraço. Obrigado. Um abraço. Valeu. Valeu. Falou. Abraço. Tudo de bom? Até mais. Valeu. É, meus amigos, foi um momento sem parar. Já notou como às vezes basta um adesivo para começar uma revolução? Por exemplo, vocês vejam o que representou o paz e amor para a liberdade de uma geração, né? Ou, por exemplo, o No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila, né? E a bolinha amarela e sorridente do Smile fez muita gente sorrir por aí, né? Pois é, gente, olha, agora, quem tá revolucionando é o Sem Parar, porque agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, então, olha, troque já aquelas caixinhas que estão lá no seu carro, por esse adesivo moderno, está aparecendo lá, o cara colocando adesivo nesse momento, lá no 97fm.com.br, barra Estúdio Vivo, lá, RG. Olha o adesivo, que legal, olha que beleza. Eu tenho no meu. Coloque já o adesivo, é moderno, vai deixar seu carro muito mais bonito, com a praticidade e comodidade que você conhece. Se você ainda não tem, bom, você tá esperando o que pra fazer o seu? Corre pra fazer o seu aí, tá bom? Procure já em uma das lojas do Sem Parar ou troque já o seu, adquira o Sem Parar, cara. Acesse semparar.com.br ou baixe o app e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. É, Sombra, já que falou do Hero, vamos falar de Hero. Vamos falar, é, atenção. Aí, pessoal, vocês mandaram suas fotos com a hashtag Herói Tricolor? Mandaram? Muita gente mandou e daqui a pouco sai a convocação. Você conhece o Hero? O Hero é o melhor aplicativo de segurança digital. Com ele, você tem antivírus, backup online, controle dos pais e o Wi-Fi seguro. O Dodô meteu o Hero lá, porque não quer que as filhas dele fiquem vendo qualquer coisa não. Tem controle dos pais, é. Já tem controle lá. Tudo para deixar seu smartphone, tablet, computador totalmente protegidos de ameaças na internet. E agora, o Hero é o novo patrocinador do São Paulo. É isso mesmo. Nos próximos dois jogos do Tricolor na Libertadores, o Hero estará lá apoiando o time. E tem mais, hein? Notícia boa. Para comemorar essa parceria, o Hero dará camisas oficiais para os torcedores são paulinos que são ouvintes do Estádio 97. Ô, legal, hein? Aí sim. Véinho, tem um armário de camisa aí. Imagina. Então, meu amigo, é só você ligar pra gente aqui no estádio no 3284-7097. Não vale pelo WhatsApp. É pelo 3284-7097. Se você disser, o Hero me ajuda a ser um novo herói para o São Paulo e você ganha uma camisa oficial do Tricolor. Oh. Gostou? Ficou curioso para saber mais sobre o Hero? Então pegue seu celular e envie agora um SMS com a palavra TRI. Palavra TRI, entendeu? TRI, de Tricolor, para o número 77000. 77000. Conheça tudo sobre esse poderoso aplicativo. Envie a palavra TRI para o número 77000 e descubra todas as vantagens do Hero. Boa! E... é isso aí, fala aí, RG. Não, só mandar um abraço a todos aí, que o Jeová está, como sempre, nos ouvindo, mandando um abraço e, dizendo, prometendo que virá aqui para nos, nos pagar, nos presentear com pizzas, mano. Ó, que show de bola. Legal, sensacional. É isso aí, Jeová, valeu. Tá bom, esse é o Estádio 97 pela Energia 97, em nome de Dutra Máquinas. A maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil, mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Em nome também aqui tiver de BV Financeira, né? Crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3337888, acesse www.bvfinanceira.com.br. Em nome da Mini Extra, você merece ofertas e Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. E agora, ô Benjinha, fala da incorporadora Extra, vamos lá. Ô meu menino, o que você quer, hein? Você quer ser campeão? Você quer vitória no clássico? Quer jogar bonito e ganhar de goleada? Então presta atenção, se o que você quer é morar ou investir bem, é Extra que você quer. A Extra oferece o melhor investimento por metro quadrado, com empreendimentos muito bem localizados em regiões que só valorizam a cada dia, sempre pertinho do metrô e de grandes avenidas. A Esser também tem uma preocupação com cada detalhe. Por exemplo, você sabia que muitos apartamentos da Esser já vêm com a fechadura biométrica, a Digital Door? E você não paga nada mais por isso, sabia? Pois é, é muita tecnologia e cuidado com o acabamento. E são esses detalhes que fazem toda a diferença. Veja com seus próprios olhos. Vá visitar o Deseu Tatuapé, o Capital Braz, o Charme da Vila na Vila Prudente e o Le Village, dois dormitórios com suíte na Casa Verde, desta figura inigualável chamada Domênico Gato. Então é só você ligar, anota aí, 3666-0900, 3666-0900 e fale com o consultor Esser. Tenho certeza que você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigão. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser. Boa, Benjinha. Esse é o Estádio 97 pela Energia 97. Chegaram algumas mensagens também pelo nosso aplicativo. Aplicativo não, pelo WhatsApp. Aliás, mandaram aí no 943530150. Vamos ver algumas mensagens chegando aqui, vamos ver. E aí, galera, sou 97. Boa noite. Estou falando aqui exatamente de Itabuna, na Bahia. E aí, mano, e esse nosso Coringão, vai ou não vai esse ano? Um abraço a todos aí. IRG, beleza que você é daqui da minha cidade vizinha aqui, Ilhéus, hein? Na Bahia. Valeu, um abraço e chupa, Dominiquito, gato. Olha, pro bem do futebol brasileiro, o Corinthians ele precisa vencer novamente o Campeonato Brasileiro. Ei, aonde que é? Verdade, é isso, verdade. Tá louco? Imagina. Bom pra quem? Só se for pro corintiano. Não tem um time no Brasil com calibre mais grosso do que o Corinthians, cara. Porra de calibre, que tá louco. Vou mostrar o calibre. Certo, velho? Momento, olha, aqui o calibre é grosso, tá, gato. É, talvez. Mas gosta de um calibre grosso. Gosta, gosta. É. O Corinthians tem o calibre grosso, olha, mesmo, talvez, velho. Talvez tenha sido o momento mais bem utilizado, vamos dizer assim. O Corinthians é como se fosse um Magnum 44. O esculeto da véia. Onde fura do lado de fora ali e abre uma melancia. Ah, não tem nada a ver, você tá maluco. O bagulho é louco, tio. Pingadinha de chumbo da porra. Mais WhatsApp. É bom, Santos? Fala, galera, do 97. Quem tá falando é o Emerson Siqueira, Jardim São Luís, aqui em São Paulo. Mano, com a ausência do Ganso, o que, que você acha do Baus escalar o João Schmidt no lugar dele? Ele tem um bom passe, é canhoto. Eu acho difícil ele fazer isso. Mas você acha que é uma boa? Abraço, galera. É, eu acho que o Baus ele poderia colocar o Michel Bastos pra fazer a função do Ganso. Mas aí eu acho que, inclusive, acho que o Sombra deu alternativa aí também de adiantar o João Schmidt. Eu colocaria os dois ali para fazer a criação. Talvez os dois não tenham a qualidade que o Ganso tem, mas eu acho que seria, dentro do que o São Paulo tem à disposição hoje, o mais aceitável. Avançado o João Schmidt e o Michel Bastos fazendo a função que era do Ganso. Só não consigo imaginar é o Ítalo fazendo a função do Ganso, né? É, o Ítalo não dá, né, velho? Esse cara aí também, meu Deus. Hein? Meu Deus. Vamos lá, mais um? Olá, eu sou Ana Maria Sanches, sou corintiana, moro na Vila Alpina, aqui na Zona Leste. Sou corintiana, como eu falei, e quero fazer uma pergunta aí pro Benja. Benja, por que não colocam o Marlone pra jogar? Não entendo isso. Um beijo, adoro vocês. Eu tô dando! Ele tá dando, não dá pra responder. Então, tá o Marlone, eu até acho que hoje ele já merece aí tá dentro aí de uma opção aí do Cristóvão. O Cristóvão tem dado chances aí pra jogadores aí também que são extremamente questionáveis. Mas eu acho que o Marlone, ele inicialmente ele não teve chance, Domênico, porque volta a falar aqui, ele brigava diretamente com o Marquinhos Gabriel e com o Giovanni Augusto, mas pela bolinha que o Giovanni Augusto tá jogando, eu acho que tá na hora do Cristóvão rever esse conceito aí também de colocar o cara como titular. Um banco também não faz mal pra ninguém, não mata. Oi, Domênico, aqui é o seu fã Rodolfo mais uma vez. Vem cá, pra ir pro jogo não adianta espernear, não adianta fazer nada. Mas se eu for aí, der um beijo na sua boca, eu consigo ir pro jogo quarta-feira do meu tricolor? Isso. Vamos, tricolor! Epa, epa, epa, hein? Que isso aí? Que isso? Que isso aí? O que aconteceu? Ele quer beijar o Dodô na boca, tá pra louco, poder ter oportunidade no jogo do São Paulo. É São Paulino, mano. Que papo é esse aí? Aí, tá vendo? Epa, aí, você não vai conseguir. Ah, não é, que às vezes aqui o Domênico corresponde tanto ao Aguinaldo, tem cara que fala assim, não corresponde a nada. Você vê que é São Paulino, rapaz. Você viu aí? Aí você é palmeirense e tá com Aguinaldinho. Não, senhor. Não, isso é uma brincadeira de vocês. Brincadeira de vocês. Não tem esse papinho aqui, não, viu? Procura um São Paulino e ele te dá um ingresso, viu? Se você for lá beijar um cara aí na boca, ele isso aí, na verdade, deve ser algum porco ou galinha. Ah, porco, você tá louco? Que quer tirar uma aí, ficar fazendo brincadeirinha aí. Que isso? Tem no jogo do São Paulo? Duvido. Nem deve ser São Paulo. Vamos lá, mais um. E aí, Dodô? Aqui é o Rafael, torcedor do Tricolor. E aí, nesse clássico aí das galinhas, você acha que quem que vai se dar bem? O time da CBF ou o time da Globo? Caramba, como assim, time da galinha? Que clássico da galinha? O clássico da galinha é a irmã e a prima dele que estavam jogando isso? Futebol de sabão. Que isso? Que feio. Não, você tá maluco. Segue o jogo, fora. Não acredito nesse juiz, é brincadeira. Ô mano, você viu, velho, o que tá acontecendo na China? Quê? O que não acontece na China, acontece, né? Acontece tudo lá, né? Mais de 50 cidades, se liga. que aconteceu aí, meu? Incluindo Pequim, estão afundando, Dodô. Afundando? É, velho. É tanta construção. Sim. Tá afundando. Mas não é, velho. Aí vai entrar não, aquele não, mérito que eu disse aqui, velho. Tem mais pessoas nascendo do que morrendo na China, velho. 11 centímetros por ano. É verdade. É sério? É, 11 centímetros por ano. A China, do meu gato. 11 centímetros é muito. É o país que mais tem habitantes. Eu que diga. É que a China é grande pra diabo também, né? Mas o negócio é o seguinte, cara. Você pega ali, por exemplo, na China. Tem muita gente, Domenico Gato. Tem muita gente, cara. É, eu acho que eles poderiam exportar chineses também. Exportar chineses? Que porra é essa? É verdade, cara. Tem mais gente do que espaço na China, cara. Você tá maluco. Oh, e quando você compra alguma coisa no eBay, que aí os caras mandam um bilhetinho junto, assim, ó, help me. É verdade, mano. Sabia? É. Os caras mandam o endereço, só que os caras mandam o endereço em chinês, velho, onde eles estão, tipo, aprisionados, RG. Como é que a gente vai tentar salvar o chinês? Porra, endereço em chinês, né? É verdade. Sabia, o cara só escreve assim, ó, help me em inglês. Aí o cara fala, pô, beleza, vou ajudar um chinês, né, mano? Vou lá resgatar o cara, mano. Mas o cara manda o endereço em chinês, lá em Shenzhen, sei lá, que porra que é, mano. Meu Deus do céu. Bom, mano, vamos lá. Não, Shenzhen é a marca do GH, mano. Lá é Shenzhen. Vamos ver mais um aqui, vai. Boa noite, Dodô. Aqui é o César da Vila dos Remédios. É, eu queria perguntar se foi noticiado alguma coisa aí sobre o atrito do Dudu com o Eric que teve durante o jogo de ontem. E chupa, mano. Não sei. Vai pro inferno, esse maluco é mó candinha, velho. Você tá procurando notícias do teu time no site O Fuxico? Tá procurando no lugar errado, Paquito. Se teve atrito entre os dois, mano. E o Palmeiras ganhando de 4-0, então eu quero ter atrito todo jogo. Você já teve atrito com... Quero ter atrito toda hora. Você já teve atrito com algum cara de rádio? Não, nunca. Nunca? Não, não. Ó, atrito tá tendo entre a Luísa Brunet e o ex-marido dela. Mas eles ficaram tendo atrito 5 anos, né? Porra, mas também vou te falar, hein? Ô, Luísa Brunet, se liga. Quer dizer, depois de 5 anos que ela reclamou, é isso? Pô, passou 5 anos pra reclamar, gente? Não, nem vi a notícia, não sei. Não quero julgar. Justiça proibiu. Ela diz que tomou soco no olho e quebrou 4 costelas. Que o moço quebrou 4 costelas dela. Ó, moço não, já é um senhor. Mas aí justiça não cai na lei Maria da Penha? Justiça proibiu. Mas aí seria a lei Maria do Brooklyn, né? Ah, porque sim, porque é muito foi, bairro. Foi lá, não, foi em Nova York. Ah, foi em Nova York? Então pior ainda. Então, velho, mas a justiça proibiu ele de se aproximar dela. E o que ele alega é que ele a imobilizava. Na tentativa de se defender, sabe? Quando um sei, falando sei. Que ela estaria atacando ele. É, um fica e pra imobilizar, ele quebrou 5 costelas da mulher. Ele só quis imobilizar, mas quebrou a costela. Eu não entendo essa mulherada aí também, Domenico Gato. Elas leem os 50 tons de cinza e falam, nossa, eu queria um desse pra minha vida. Você tá louco, meu? Você tá louco? Aí nos 50, alguém tá com soco no olho. Aí aparece um desgraçado desse aí. Aí vai lá e reclama. Mas aí não é 50 tons de cinza, aí é 50 tons de cor. Porrada, pô. 50 tons de roxo. Mas não é esse filme que a mulher gostava do sadomasoquismo, mano? Não, no filme, no livro? Mas, mano, é diferente. Mas ali é um consenso. Mas, peraí, é diferente o que, RG? Sadomasoquismo, velho, o cara que quando pega uma louca dessa daí, que tá muito louca, chapada de cachaça, do meu gato, fala, eu gosto de sadomasoquismo. Aí o cara leva, não conhece a peça, leva lá pro motel... Bate a noite inteira, a mulher no dia seguinte vai lá e na delegacia da mulher fala, mas é consenso, mano. A mulher gosta de, né? E vai lá e pratica isso aí, toma porrada. Esse caso é diferente. Mas você é louco, RG. Sadomasoquismo ninguém deveria ser conivente com isso. Mas gosta, tem gente que gosta. Suécia, você vai sair com alguém lá, faça um contrato. É mesmo, é? Faça. Por quê, hein? É verdade. Porque depois. É um dos países mais complicados que tem pra você ser acusado de agressão, de estupro, etc. Tá lá, eu li sobre isso que o sueco vai sair com uma mulher? É mesmo? Não, assina contrato aqui, consensual. E por exemplo, se tiver fechado já o cartório, aí a bimba fica pro outro dia, velho. O cara fala, não, em horário comercial. Deixa eu primeiro assinar. Olha, eu não sei com quem que o mano se relaciona, mas eu só peço pra que essa pessoa tome muito cuidado. Olha ali, ó lá. Essa pessoa tem que se precaver. Tá ali, lá, imagina. Porque o mano é uma pessoa sem noção. Tá ali a Taizinha lá. Tá quem? Olhando? Ah, a Taizinha ali. Quem? Ah, lá. Quem é essa? Ah, lá, a Taizinha. Ó, e ela falou que uma amiga dela tem uma amiga que tem contrato de estado. Quem é? A Thaís? Quem? Ela tá desesperada lá que eu não posso falar o nome. Eu não vou falar o nome, não mas... Pode. Ah, mas deve ser. Se é amiga dela... Ou é Patrícia, ou é Carol, é Mariana, é nome de Patricinha. Você é um retardado, não é possível. As pessoas têm que saber, mas RG, isso daqui é muito sério. Esse negócio aí de delegacia da mulher, Lei Maria da Penha, é um negócio muito sério. Eu acho que a mulher tem que denunciar. Você é um retardado, velho. Quando pega um homem escroto mesmo que bate na mulher, a mulher tem que ir lá e tem que denunciar mesmo. Mas tá na moda esse negócio aí de 50 tons de cinza, tapinha pra cá, bordoada pra lá, Domênico Gato. Uma dessa o cara incha a lata da mulher, porque a mulher dá uma pancada. Aí a mulher já tá meio de bode do cara e fala, mano, o negócio é o seguinte, RG, imagina a cena. Ela desconfiou que o marido traiu ela. Ela fala, bem, assistiu 50 tons de cinza. Aí o cara, vamos, né? O cara, às vezes já tomou umas a mais, o cara já tá alegre, Domênico. Aí a mulher fala, bem, vamos fazer igual. Ela tá inconformada lá fora, aí Thaís, o cara vai falar, beleza, tá vamos. Aí o cara primeiro dá um tapinha assim, ó. Aqui assim, ó. Como? Assim, ó. Aquele de matar pernilongo. Aí a mulher, bem, bate! Aí o cara vai lá e dá uma bofetada, Domênico. A mulher fala, é isso que eu precisava pra ferrar esse desgraçado, só isso que eu precisava. Vai na delegacia da mulher, mano. Presta uma queixa crime. Não é assim. Lógico que é, como não? Como não? Só tapa de ser. Tapinha bendada é gostosa. Mas se ela pedir pra tomar um soco na boca. Aí você não dá, velho. Como é que você vai dar um soco na boca, seu louco? O prazer é subjetivo, velho. Mas aí são dois casos distintos. Né? Claro, mas existe. Existe, lógico, é que o mano tá fazendo uma grande brincadeira. Lógico, mas o Dodô. Mas olha que Às vezes não só homem, não só mulher, mas quem homem que gosta e sente prazer com agressão. Com agressão, é? Gente. Que mundo louco nós vivemos, né? Nossa, não vê esses caras ficam pendurados com gancho. Puta, uns caras loucos, né? Tem uns caras débiles. Depois eu conto umas histórias aí do Benji. Você assistiu o Albergue? Albergue, os caras. Aquela cena que a mulher tá tipo numa banheira, ela amarra uma pessoa ali em cima, assim na corrente, pega uma espada e começa a riscar a pessoa inteira. As pessoas sentem prazeres, né, Sombra? As pessoas sentem prazer com determinadas coisas que você não pensa, Domingo, que possa existir prazer nisso, e as pessoas sentem. Deixa eu ver se alguém aqui no WhatsApp gosta disso aí. Deixa eu ver aqui. Aí, meninos da estádio, adoro todos vocês. Meu nome é Tatiana, sou do Brás, palmeirense, bem palmeirense, mega fã do Domênico. Nossa. Não vou mandar um chupa mano, porque eu curto o mano também. Fanfarra, falar muito. Então devia mandar, né? Absurda. Mas isso aí. E aí, Domênico, pintou campeão? Faz tempo. Essa é a minha opinião de sempre, mesmo quando vai pra Série B. Quero saber a sua. É cedo ou já dá pra gente ir comemorando de pouquinho? Bom falar com vocês, valeu. Faz tempo que pintou o campeão. Faz tempo. Vamos lá, faz tempo que pintou. Você não acha que a torcida já tinha que gritar é campeão? Pode gritar. Pode? Pode gritar. Está é mesmo? Zica, velho. Pode gritar, não tem problema. Isso dá uma zica. Dá nada. O Cuca já parou de falar isso, hein? Pode. O Cuca falou, esquece. Esquece isso. O Cuca não pode, nem o jogador. O torcedor do Palmeiras pode fazer o que quiser. Em 2009 gritaram na Vila contra o Santos. Quem gritou? Torcida Palmeiras. Não lembro disso, eu não lembro. Vamos lá. Mais um. Boa noite, galera do Estádio 97. Aqui é a Agatha do Itaim, corintiana, graças a Deus. Amo ouvir vocês voltando do trabalho. Vocês são sensacionais, o programa é maravilhoso. É você. Dodô, adoro quando você fica nojento porque o Palmeiras ganha. Pena que não acontece muito. Mano, sem palavras pra você. Você é sensacional. Obrigado. E vai Corinthians. Falou, um beijo a todos. Como assim? Tá vai Corinthians. Tá toda beijão. Toda hora eu tô ficando nojento agora. É brincadeira. Olha, eu vou te falar uma coisa. Essa mulherada anda desejando humano de um jeito. Tem que tomar cuidado, viu? Tem que tomar cuidado. Elas são de uma volúpia, cara. É brincadeira, velho. Olha. Porra. Vou dizer, viu, RG? Estádio 97, Nenê. É que eu não conheço a pessoa que se relaciona com humano. Não? Mas eu ficaria preocupado. É mesmo? Ficaria. Ai, hein? É artista, é complicado. É mesmo? Imagina, não sou não. Perigo, hein? Tá certo. Estádio 97. Tô casado já. Na energia, na energia. Quando é que nós vamos fazer a festa, mano? Tô esperando. Como assim é casado? Festa, vou casar primeiro no civil. Tá, aí você dá um tempo e depois a gente... Aí depois de 8, 9 anos, aí eu caso. Como assim? Faça a sua festa de casamento com o Dodô. Muito obrigado. Um grande DJ vai animar a sua festa de casamento. Muito obrigado. E se você também fizer o seu divórcio e quiser comemorar, ele também faz festas de divórcio. Eu faço qualquer tipo de festa. Separações. Não, Sombra, o negócio é o seguinte, você casar com o Domênio, Tá certo, você vai lá e fecha o contrato. Casar com o Domênico? Não, casar e o Domênico... Fechar a festa comigo, sim. Cuidado. Você que for casar e utilizar o Domênico aí no, na sua festa... Usar o Domênico. Tá certo. Você pode usá-lo, você pode usá-lo de várias formas. Ô, mano, utilizar o Domênico. Você é irmão. Então, vai utilizá-lo de várias formas. Mas que é esse troço se você aí? Numa dessa, por algum motivo, se separar, você vai ter 50% de desconto no segundo casamento. No próximo? Não. Boa, uma boa promoção. Não, casadinho. Não promoção. É o combo. Casadinho. Não, você não entendeu. Não, é um grande merchan. Faz o combo. Se o cara casa comigo, não separa nunca mais, tá louco? Mas às vezes isso aí não é propaganda, às vezes é negativo. O cara fala, porra. Mas peraí. Mas se o DJ da festa for você e o padrinho for humano, puta, aí ferrou, cara. É? Aí. Mas nunca aconteceu. O quê? Deu seu, o DJ e o padrinho nunca foi. Não, me oferece os seus pacotes aí também. Quer ir, mano? Vamos ganhar um tudo. Eu de padrinho. Então tá bom, vou oferecer o mano de padrinho. Padrinho VIP. Ele ganha um cachê legal, mano, pra ir lá ser padrinho. O que você acha? E ó, e dentro do cachê já tá aí especificado um presente. Ele entra com a cunhada do nego, né? Presença VIP. Quem? Você pensou, Sombra? Ele entrando com a cunhada no. Dá uma olhada lá na carinha lá. Não? Dá uma olhada. Você tá não quer liberar lá. Olha lá. Quer liberar. Dá uma olhada. Será que libera? É tudo uma questão de conversar. É, grana. Dá uma bolsa nova e tal. Vixe, aí vai. Tudo por uma bolsa? É isso aí. Estádio mulher, velho. Bolsa e sapato e sai pra baixo. E vamos que que é nóis. Em nome de Chevrolet, passe na rede Chevrolet. Conheça o novo Cruz, a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. Também em nome aqui de HDI Seguros, é debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem agora, ô beijinha, meu Deus do céu, trabalha, beijinha, fala do Extra aí. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos e torcer. E ó, segura o coração, viu? Tá chegando o fim de semana, minha gente, é dia de jogo, é jogo dos bons. É dia de chamar os amigos para sua casa, ver seu time dar show de bola na TV e ainda tomar aquela cerveja bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato. Mas e você, hein? É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E aí eu pergunto, o que não pode faltar? Hã? Responde. Não pode faltar cerveja. Você entendeu? Não pode faltar cerveja. Então aproveite que o Extra tem o melhor preço. E não deixe faltar Itaipava em casa para você curtir o futebol com seus amigos. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e cerveja, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. E presta atenção nisso aqui, hein? Cerveja Itaipava 350ml, leve 3 por R$ 1,64 a unidade. Cerveja Miller, a lata 350ml, leve 3 por R$ 2,17 a unidade. É isso aí, você merece o Extra Gol. Mas lembre-se, sem beber, só com moderação, hein? Oi, gente! Futebol é aqui no Estádio 97. É, grande Eli Correia ouvindo a gente também. Você viu só que legal, hein, gente? Grande Eli. Vamos a mais uma ligação. Aliás, eu acho que é o último ouvinte do dia de hoje, hein? Vamos lá? Mais uma ligação chegando em nome de Esser, construindo com valor. Olha as drubas tocando aí. Em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Alô? Alô? Quem fala? É Nilson! Quem? Nilson! Wilson! É a bola do náufrago. É Wilson, Wilson. E aí, Wilson, tudo bom, meu? Wilson? Alô? Ih, mano. Ih, rapaz. Caiu no mar. Cara, que zica, hein? Foi pro saco, Wilson? Caiu no mar, caiu no mar. Ah, foi pro saco, não foi, né? Não, Wilson. Véi, que zica, hein? Foi pro saco. Wilson. Vamos lá, mais uma ligação, vamos lá. Olha o refresco! Venha tomar um refresco pra refrescar o calor! Tem de laranja, de limão, de tamarindo, do que você quer? De nada. Obrigado. Que nem a música, né? Wilson vai? Ele foi. Wilson vai. Alô? Foi, né? Oi, alô? Quem fala? É o Eduardo. Oi, Eduardo, tudo bom? Tudo jóia. Eduardo do que é o nome completo? Eduardo Rodrigo Fante. Fante? Fante, F-A-N-T, F de faca. E quantos anos você tem? Eu tenho 34. 3.4, RG, hoje. Ah, hoje não, hoje, mas hoje. No meu tempo de moleque, de criança, era o que eu mais gostava. Nossa, que era paleozoico. De ir lá no zoológico e ver o elefante. Legal. Olha lá, até o ouvinte falou que é sensacional. Nunca sensacional. Ninguém fez um trocadilho desse com ele. Elefante, não, cara. Elefante nunca. Você acha que não? Com o nome dele, você acha que nunca fizeram. Ô, Eduardo. Oi. Qual que é o bairro, velho? O bairro, o Benjinha tá aí? Ah, o Benjinha tá aí, fala. Ah, Baeta Neves. Ô, Benjinha, Baeta Neves. Eu assisti aquele seriado dos anos 70, não era o Baeta? Aê. Sensacional, hein? Ele era Zaroinho, né? O Zaroio. Ele tinha papagaio, não era Baeta? É, o Baeta. Não era papagaio. Não era papagaio? Era... Não. O papagaio Krakatoa. Era o careca lá. Krakatoa. Kojak era o papagaio. Krakatoa era. Não era? Não. Opa, não? Kojak tinha o papagaio? Não era o careca lá? Atenção, olha, esse é o momento do Estádio 97 que só serve pra quem tem 45 ou mais. Era Krakatoa. Eu tô boiando aqui, não sei nem o que vocês estão falando. Krakatoa! Você não sabe o que é. Krakatoa, meu. Krakatoa. Krakatoa é restaurante. É Baeta. É Baeta, porra. Baeta. Não, não é Baeta, ó. Quer ver? É, olha lá. É aqui, Baeta. Ó. É uma Krakatoa. É uma Krakatoa. É Baeta. É tua. Pensei que era uma coisa, eu errei. Krakatoa é uma ilha, não é? A Baeta era de 75. Foi de 75 até 78. É. Ele era zaroinho, né? Ele... O Baeta? É, né? Um pouco zaroio. Kojak aqui, ó. Kojak esse aqui, ó. Kojak, Kojak, ó, Kojak é o careca, tá vendo? Foi produzido entre 73 e 78. O... Foi a mesma época, hein? É, o... É, época, hein? O Baeta usava uma capa, né? É. É, isso. Olha aqui, mas o Márcio Rivelino tem uma Krakatoa Alba. De terno e gravata, o Kojak. Ele disse que é, o Márcio Rivelino, colega nosso, empresário do Murici. Ele tem uma Krakatoa que é da geração da Krakatoa do Baeta. Ah, é? Não, é verdade. É verdade isso. Que eles são uma família que tem muitos pássaros. Aliás, o Riva tem, né? E eles eram fãs, inclusive. Ah, ele cria, né? E ele foi pegando justamente os filhotes dessa Krakatoa que é da geração do Baeta aí. Ah, entendi. E tem, sei lá, tátara. Pra quem não sabe, o Riva era apaixonado por canários, né? Curiosos. É, passarinho curió, né? Ele cria até hoje. É. Né? Tá bom. Krakatoa era o filme Krakatoa, o Inferno de Java. Tá certo. Ô, Eduardo, e o time? Time? E aí, mano? O time é nós. Nós quem? Tricolor, né? Campeão da Libertadores de 2016. Aí, querendo me enganar, mano. Aí eu beijo, velho. 16 anos de janela, Paquito. Não dá, louco. Ah, mas você e o beijo, vocês não enganam ninguém, não. Vocês estão no Paulinho. É, apesar que esse aqui também já meteu uma camisa do São Paulo e foi pro estádio. Nunca, né? Não engana ninguém, Isso aí não engana ninguém. É Corinthians, patrão. O Kojak falou, me avisar que tá vendo? O Kojak chupava o pirulito. Oh, que susto! Oh, verdade! Ele vivia com o pirulito na mão. Domênico do céu, pelo amor de Deus, Domênico! Não, o Kojak é verdade, o Kojak chupava o pirulito. Você me mata quase... do coração, não, velho. Porra. É verdade! Caraca! É verdade, você pegar aqui, você vai ver. Já? Obrigado ao meu amigo Léo aí, o Léo. Jesus amado! Não, o Kojak é um pederasta, pô. Não, chupava um pirulito. Fala assim! Era careca e chupava um pirulito. É verdade. E aí, meu, Atlético Nacional vai chupar ou não? Ah, tem que chupar, né? Não vai dar pra eles, não. Não vai, né? É, embora o mimimi do Ganso já meteu a mão na coxa e pediu pra sair, mas o olha time que ingrato, acho que tá se encontrando. Não, mas peraí. Quanta ingratidão, peraí. Olha, cara tá você tá falando véio. De mimimi. Eu recebi outro dia um e-mail de um cara que falou assim, acho que isso aí é cena porque o São Paulo recusou vender ele pro Sevilha. Eu falei, gente do céu, vocês estão com muita criatividade, pronto para escrever em novela. Gente, contusão, você tem uma análise clínica, uma análise exame de imagem. Tá lá mostrando a contusão, vão dizer que é mimimi. Tá lá. Sobra, mas ele falou na saída do campo que já não dava mais para ele, que ele tava fora. Porque jogador conhece, cara. Jogador sabe quando é uma contusão muscular. Quando sente, bicho, já sabe o que aconteceu. Deu uma esticadinha. Só se for jogador de profissional, porque jogador da Vaz, ele machuca e dá pra jogar, ele sempre quer jogar, né? Mas é diferente, o profissional ele tem ideia. Põe lá um cara da Várzea lá na quarta-feira pra ver o que acontece. Põe lá pra ver. Se for um cara que sabe jogar, né, porque tem uns caras no São Paulo aí que cabia na Várzea, viu? Posso falar? É muita lenda. Todo mundo fala, eu conheço um cara da Várzea que podia estar na seleção brasileira. Gente, o Domênico, uma vez eu conheci um cara que ele falou o seguinte, ele conheceu o Tonhão. Uma vez jogou bola com o Tonhão. Estavam entre mortais. E o Tonhão era assim, um zagueiro... O cara falou assim, meu, o cara joga muito entre os mortais, joga muito. E o Tonhão, que foi um ídolo palmeirense, chegou a ser um ídolo pela garra, era horroroso com a bola no pé. Era um zagueiro. Era horroroso. Mas, ô Sombra, todo zagueiro jogador fraco. Profissional já jogou na várzea, mano. Todos eles. Então, mas então, e sobe pro profissional, geralmente, quando se destaca. Essa história diz, porque lá na várzea tem um nego bom demais. Tudo balela. Jogar em nível profissional, gente, é outra história. Eu acho que é outro nível. É outro nível. É complicadíssimo. Que na várzea tem uns caras bons, tudo bem, tem bom. Tem cara bom lá. Tem, mas, dentro do patamar, né? Deles tem. O melhor deles lá pode subir pro profissional, mas gente, subir, gente, não ser melhor que um profissional. Gente, é diferente. A várzea, você pega um moleque de 18, 19 anos, 20, 30, o cara joga na sexta, no sábado, no domingo, na segunda. Ele é diferente, né? Ele vai jogando a semana toda, mas é diferente. Diferente, cara. É outro cara, nível. O cara, né? Não tá com condicionamento, não recebe preparação física, é diferente. Joga na várzea, não tem um cara lá falando, olha, marca a subida do lateral, não, toma não escorro tem, se não marcar. Não, isso não tem. Isso, não tem consciência tática. Acho que o cara vai fazer 90 minutos de disso. Mas, ó, eu entendi o que o ouvinte falou e eu concordo com ele. Muitas vezes na várzea você tem jogadores aí, por exemplo, se o cara tiver que jogar no domingo, 11 da manhã, uma final de um torneio de várzea, ele vai correr tanto quanto os jogadores profissionais e não vai ficar aquele mimimi, aquela frescura. Duvido. Lógico que é. Vai correr. Os caras profissionais correm 12 quilômetros então, pro jogo. 12 quilômetros, vírgula. Vamos colocar do jeito que os caras correm 12 quilômetros. Durante esses 12 quilômetros aí, em 90 minutos, o Domênico, ele para, ele se hidrata, ele toma água, ele anda e ele trota. Ele não tá correndo de maneira contínua a 12 quilômetros. Então, o jogador de futebol profissional, a maior parte é muito mimimi por causa da mídia também. Porque a mídia fica passando a mão na cabeça desses caras aí que ganham 400, 500 pau por mês e fica, tadinho mano, é deles. Mano. Eles estão jogando isso? Duas vezes por semana. O cara joga de quarta e domingo, Domingo Gato. E o cara, eu tô cansado. Cansado, sabe o que cansa, velho? Enchelagem, velho. Puta discursinho populista. Acordar 3 horas da manhã. Que discursinho é esse? Pra chegar na condução e encher laje o dia inteiro. Mano, que isso? Você tá parecendo Eduardo Cunha, velho. Eduardo Cunha não, velho. Tá louco. Não me compare com essa raça aí, com essa gentalha, velho. Que Eduardo Cunha, você tá mais pra querida mesmo. Não me compare com essa gentalha. Querida. Você tá fazendo o discurso dele. Você tá louco. É que vocês ficam comprando a ideia desse monte de mimado que são jogadores de futebol. Com esse discursinho, não me surpreende se chegar lá segunda de manhã aparecer Polícia Federal leva mano coercitivamente pra depoimento. Não, coercitivamente nada. O negócio é o seguinte, eu penso assim, ó, e o ouvinte deve concordar comigo, porque eu sou classe CDI. Eu sou classe CDI. O barato é louco. O negócio é o seguinte, Domênico Gato. A Taizinha tá rindo. Atenção, Riviera de São Lourenço. Não sei porque que ela tá rindo. Tá mudando o negócio. Atenção aí, comunidade de Bertioga. O negócio é o seguinte. Bertioga. Você tá longe pra ir pra Bertioga. Imagina, tá longe. Riviera é Bertioga. Ele tá dentro da comunidade, então, né? Mas é uma Bertioga. A comunidade, O negócio é o seguinte, jogador de futebol é mimado, tá certo? Mimado. Passam demais a mão na cabeça deles, aí todas as camadas aí, imprensa, diretoria de clube, presidência, aquele negócio lá também, o sindicato dos atletas. Gente, jogador, o cara é bem remunerado, tem que parar de frescura. O cara treina, Domênico Gato, pra ser um atleta. O cara parece, ele treina pra ser um atleta, mas ele não é um atleta. Porque agora, ele joga duas vezes por semana, eu tô cansado. Qual partido que você sai agora pra vereador aí? Mano, eu detesto a política. Detesto. Mano, o cara quando tem discurso joga, de um. Reclama que joga. Quando não joga, reclama porque não joga. Os caras estão sempre reclamando. Concordo. Estão falando uns caras que não devem andar 500 metros... Mas eu não sou jogador profissional. Tá falando um cara? Eu não sou. Tá falando um cara que fica falando de jogador mimado? Que liga pra mãe e fala, mãe, frita meu hambúrguer. Pelo contrário. Para, meu. Hoje eu cheguei num status, eu cheguei num patamar, velho, mas só eu e o Domênico trabalhamos em rádio no interior e sabemos o perreio que a gente passou, Domênico. Trabalhamos, Mas o negócio é o seguinte, por exemplo, Domênico, o tenista, velho, ele tem um treino tão intenso quanto o jogador de futebol. E a partida de tênis é um negócio muito mais desgastante do que uma partidinha de futebol. O cara corre 90 minutos aí, trotando, andando, descansando. Sabe o que eu acho? Tá na hora de ir embora. Porque não é possível um negócio desse. Não é claro. Eu tenho dó, velho, daquele atleta de rua que o cara trabalha o dia inteiro e usa talvez aquelas 2-3 horas que ele tem de lazer pra poder treinar, pra correr uma maratona. Desse cara eu tenho dó. De jogador de futebol, não, velho. Agora tá, da Madre Teresa. Tem dó do mundo agora. Eduardo, chegamos no limite do programa. Muito obrigado pelo isso. Quer mandar abraço pra alguém? Manda aí, Edu. Cara, eu queria ganhar essa camisa do São Paulo da Hero, mas eu esqueci a frase. Rapaz, agora... Me ajuda aí, mano, pelo amor de Deus. Complicou, hein? Complicou. O que você quer ganhar? Vamos ver. O Hero me ajuda. Vamos lá, o Hero me ajuda. O Hero me ajuda a proteger. Não, que proteger, não. Não, ele te ajuda a proteger o seu celular, é fato. Mas pra ganhar a sua camisa do São Paulo é outra frase. Tem alguma coisa de super-herói, de herói. Vamos lá, o Hero me ajuda. O Hero me ajuda a ser. A ser um super-herói. Um novo. Não, novo. O Hero me ajuda a ser um novo super-herói. Não é super. Bom, tudo bem, vai. Um novo herói? Para ajudar o São Paulo. Olha, o Hero me ajuda a ser um novo herói para o São Paulo. Vai. O Hero me ajuda a ser um novo herói para o São Paulo. Muito bem! Que memória você tem, hein, rapaz? Opa! É quando vocês falaram, eu tava dirigindo, não consegui gravar. Frase dessa, velho, que tem 6 palavras, véio, você não conseguiu gravar, mano? Pô, eu não decorei nem o nome da minha esposa ainda, eu tô casado com ela há 4 anos. Pô, mano, não fala isso, não. Você deve estar usando coisa forte, velho, para com isso, mata. Falou, Edu, obrigado, um abraço. Tchau. Valeu, cara, um abraço, até mais, tchau. Valeu. Tchau, olha só. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Palmeiras Chiquinho Zupo. Faz aniversário hoje. Amigo do Fernando Constantino pediu pra mim mandar aqui, ó. Olha lá, os amiguinhos de Angra. Abraço palmeirense, Chiquinho Zupo faz aniversário hoje. É palmeirense, é nóis. Amiguinho do Pier. Ele tem o iate do lado. Olha só, Estádio 97, em nome aqui de Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. E agora eu vou falar aqui de Dutra Máquinas, olha só. Tá precisando de ferramentas? Vai, cara, corre pra Dutra Máquinas. Tá procurando o melhor preço? Vai na Dutra Máquinas. Meu amigo, lá é o paraíso das ferramentas. Na Dutra Máquinas, você encontra a linha completa de ferramentas para construção, automotivo, jardinagem, limpeza, marcenaria, manutenção e muitas outras linhas aí, viu? Tem para todo mundo e para todos os bolsos, viu, ARG? É a mais completa loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Boa. Só para você ter uma ideia, são mais de 30 mil itens. São as melhores marcas, ARG. E olha, falando em melhores marcas, você encontra a nova linha de ferramentas elétricas da Stanley. Ideal para você que procura... Uma ferramenta resistente, precisa, confortável e, o melhor, muito segura. Stanley, mundialmente conhecida por suas ferramentas manuais, também conta com a linha de ferramentas elétricas, como, por exemplo, furadeiras, serras, marteletes, lixadeiras. Para os profissionais mais exigentes, é a única do mercado nessa categoria com 2 anos de garantia. Boa! 2 anos, olha que legal. E você encontra a linha completa da Stanley com ótimos preços lá no site dutramáquinas.com.br, com entrega garantida para todo o Brasil e parcelamento em até 10 vezes. São mais de 1 milhão de pedidos entregues e clientes satisfeitos. Tá bom? Não se esqueça, então, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. É isso aí. Boa! Chegamos ao final de mais uma edição do Estádio 97. Quero agradecer a todo mundo pela audiência. Vocês querem mandar abraço, mandem. Queria, Domênico. Queria mandar um abraço aí pro Alisson Medeiros, corintiano roxo aí do Tatuapé. É nóis. E ao invés de abraço, eu vou mandar um recado que é sempre bom, porque hoje é sexta-feira. Se você... Hoje eu vou sair pra jantar, RG, que eu escolho... RG, uma sexta-feira do mês pra poder sair pra jantar fora. Pra fazer uma médiazinha de leve, é isso? Que eu vou puta mentiroso, cara. Então, se beber, vá a pé pra casa, hein? E já tô passando no crédito, Domênico, porque o salário vai cair só no quinto dia útil. Só quarta-feira. Você manda agora no crédito. Eu passo no crédito. Pega o cartãozinho. No débito não dá, mano. Mano, pega aquele cartãozinho. Cartãozinho dela lá, que ela recebe da empresa. É até pecado que esse cara fala, meu. Pecado não, velho. Eu sou como a maior parte dos brasileiros, velho. Pergunta, Dodô. E outra, eu vou no restaurante do Marcinho e vou falar, me vê R$40 de sushi aí, o que der, põe no prato. Tá, entendi. 40 conto de sushi. Pergunta, Dodô. Ele tem um sushi de cacatua que diz que é maravilhoso. Putz.